Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos todos na escuridão, sem sinal de celular, porque estamos todos dentro de cavernas ou similares, né? A gente foi procurar terrores em cavernas mesmo para falar e, gente, que dificuldade, tá? A gente fala disso daqui a pouco. Deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. Gente, eu não preparei nada pra falar, mas é. Só dar uma boa noite mesmo hoje. Desculpa. Justo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu queria começar dizendo que. Queria começar com. Como é que eu posso dizer? Uma notícia boa. A notícia boa é que eu tô muito orgulhoso de mim mesmo porque eu consegui me organizar e eu consegui ir na academia antes de gravar o podcast. Que era uma coisa que normalmente eu não fazia. Porque normalmente eu usava a desculpa de que a gente ia gravar podcast e falava, ah, não vai dar tempo de ir na academia. Sendo que a gente grava às 10 da noite e eu tava livre desde as 5 da tarde. Nossa, realmente, mas tu busca a desculpa, né? Exatamente. Que eu tenho que me preparar psicologicamente pra isso. Mas hoje eu me organizei e saí e consegui ir na academia. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que a gente tem que começar com uma nota mais positiva. Porque no episódio anterior... Tava aí fazendo propaganda de droga e tudo mais, então hoje eu estou defendendo a saúde aqui. Beleza? Então era isso. Muito bem. Não, no programa anterior a gente tava falando sobre o Proerd. A gente tava dando motivo pro Proerd continuar funcionando. Não, a gente tava tendo não, a gente mas fez um a trabalho Sil tava social ali... muito importante. A Sil tava mandando umas mensagens subliminares ali, que ela começou a falar assim, que todo mundo aqui gosta de filmes sobre droga. É verdade. Sim. Então agora eu estou defendendo a saúde também, tá? Então tá aí. Muito bom. Gente, também tô fazendo academia, tá? Tem duas semanas. Consegui se organizar também dentro desse horário? Não. Viu? Tem duas semanas que às não vezes vai. Não dá tempo. Tem duas semanas que eu não vou, mas. Ok, mas assim. Não. Tô fazendo, é ótimo. A matrícula tá lá, tá não... paga. Então você não tá fazendo academia, você é um patrocinador da academia. Isso, você tá pagando a academia. Exato. Eu falto a gravação do podcast e não falto a academia. É minha terapia, o que eu não gasto com psicólogo, gente, eu gasto na academia. Academia, na força do ódio. Suplemento, sempre. Anabolizante, não, mentira. Já passei nessa fase. Ai, muito bem. Boa noite, Samuel. Olá, seu, olá, colegas, olá, infernautas. E, gente, vocês sabem que no programa aqui o pessoal geralmente gosta que eu faça as sinopses. E. No programa de hoje, especialmente no programa de hoje, a mesma sinopse pode ser dada para todos os filmes, que é um grupo de pessoas entra num local que não deveria e dá uma merda muito grande. Pronto, acabou. Todos os filmes que a gente tem hoje para falar, a sinopse é essa. Entra assim num local como... fechado, ah, é, porque né? Senão poderia ser uma floresta, né, Sil? Mas aí a Sil ainda defende as pessoas irem na floresta. Ela acha que entrar em caverna tá errado, mas na floresta não tem problema, né? Então, a gente já conversou sobre isso outras vezes. Eu vou lhe corrigir, Daniel, porque eu não acho que entrar em cavernas é errado. Ah, também não tem problema? Sem entrar em caverna também, não. Se eu, tem mesmo, problema, eu acho. Que... Mesmo depois de ver esses filmes, não acho que tem problema. Não, eu em um dos filmes, né, já adiantando aqui, tem pessoas muito habilidosas que entram em uma caverna e que só dá ruim porque uma delas é uma merdeira. Mas, no geral, elas teriam toda a habilidade de... Se elas tivessem ido pro lugar certo, elas teriam toda a habilidade de entrar e sair sem problema nenhum. E se não tivessem ido, estariam todas vivas. Sim, essa é sempre a minha defesa. Se tivesse ficado em casa, tava tudo não, vivo. Faz todo sentido. Isso eu não discordo. Inclusive, ouvintes, sobre essa discussão do Daniel e da Sil agora, eu quero avisar que para esse programa em especial, eu trouxe um easter egg que eu vou apresentar só no final do episódio. E aí eu vou querer saber. Nem os nossos colegas aqui estão sabendo no momento. Então, aí que eu vou querer saber, a gente tá eu bem saber curioso, qual é a opinião verdade. Deles, a opinião deles sobre o que eu vou trazer pro programa de hoje. Mas é só no final, então fica ligadinho, tá bom? Eu tô super curiosa. Não se faz logo. Isso com a pessoa ansiosa. Exatamente. Então tá, por hoje é isso, estamos encerrando o programa. É isso, pode falar. Bora começar com o primeiro filme. Ai, vamos começar então. Como eu disse, né, foi uma dificuldade para montar essa lista, porque a ideia acho que era filmes mais claustrofóbicos, né, nesses lugares fechados e tal, mas a gente foi primeiro para cavernas, né, por causa de dois filmes que o Daniel sugeriu, por conta de um outro filme que a gente falou em um episódio passado, que foi Dog Soldiers, né, do Isso. Neil Marshall, que foi de onde surgiu essa ideia. Mas esse terror em cavernas, assim, simplesmente, tava muito difícil de achar filmes legais para comentar, né? Então a gente abriu um pouco essa temática e vamos falar de terrores claustrofóbicos em lugares fechados, mas que não são necessariamente cavernas, mas teremos cavernas daqui a pouco, mas a gente não vai começar por uma caverna, a gente vai começar por um filme chamado A Casa Profunda, ou The Deep House, de 2021, que foi um filme dirigido pelo Julien Maury e pelo Alexandre Bustillo, que já fizeram filmes como A Invasora, Livid, Leatherface também, né? E que por conta disso, especialmente de A Invasora, pelo menos para mim, eles já vêm com uma expectativa ali, né? Que acho que não foi assim. Não sei. A gente fala se foi cumprida ou não daqui a pouco. Mas Samuel, fala um pouquinho sobre o que se trata então, The Deep House. Começando bem ao contrário, né, dessa vez, porque a gente está falando sobre o filme mais recente da nossa lista de filmes claustrofóbicos, digamos assim. Ah, é verdade. O The Deep House, ele acompanha um jovem casal formado pelo Ben e pela Tina, que são basicamente youtubers. O Ben sonha em ser um grande youtuber reconhecido por fazer vídeos que as pessoas amam e tem milhares de visualizações, voltadas principalmente para essa ideia de encontrar lugares mal assombrados, lugares abandonados com um grande mistério. E a gente vê no começo do filme o Ben e a Tina justamente numa hospital, acho que é um hospital, né? Um asilo abandonado, na Ucrânia, inclusive, né? Fazendo um videozinho, ele bota uma câmera na cabeça dele, ele bota uma câmera na cabeça dela, eles partem para esse hospital, eles vão fazendo imagens e os comentários mais aleatórios possíveis, mais espontâneos possíveis. Ele faz um monte de susto com ela, ele tem essa vibe meio babaca, que eu posso usar essa Ele é um palavra. pentelho. Ele é um mala, ele é muito chatinho. E eu não sei o que essa menina tá fazendo com ele. Meu Deus, que menina lesa. Ela tem cara de que eu poderia ter conseguido coisa muito melhor na vida, sabe? Mas não, ela tá com Sim. ele e ela largou a vida dela para poder acompanhar esse trabalho dele, que é ir pro lugar assustador e fazer susto com ela. Então, tipo, porra, minha filha, tá, beleza. Zero carisma, casal zero carisma. Mas as coisas dão uma guinada quando eles resolvem fazer uma viagem na França, justamente para explorar uma casa submersa e compartilhar, né, essas descobertas que eles tenham nas redes deles. O vídeo da casa mal assombrada na Ucrânia não teve muita visualização, teve umas 50 mil, se eu não me engano. Então, pro Ben, essa ideia dessa casa submersa, que foi inundada após a criação de uma represa numa cidadezinha no interior da França, é a ideia de uma mina de ouro para ele em visualizações, em quantidade de visualizações. Eles fazem essa viagem. O filme tem essa vibe found footage. Não, vai, tenha não, ele é um found footage, né? A gente só acompanha pelo ponto de vista deles. E eles chegam à cidadezinha, chegam ao lago e eles percebem que o lago, na verdade, é um puta ponto turístico, tem uma movimentação do caralho, não tem nada de abandonado, tá um verão lindo, um céu maravilhoso, o sol torando, as crianças gritando, um monte de carro, e eles ficam bastante decepcionados com isso. Até que eles encontram um senhor bebendo, que é um morador da região, e falar para eles: ó, as casas daqui, dessa área turística, elas já se acabaram com o tempo. Mas se a gente for ali para um ramalzinho, estou resumindo, se a gente pegar um ramal ali, vocês vão para uma parte do lago onde existe uma casa submersa que está em um bom estado e vocês podem fazer essa imagem de vocês. Eles se convencem com um chamado desse senhor, aceitam serem guiados por ele e vão até essa outra parte do lago onde eles mergulham, seguem uma escada e incrivelmente encontram uma mansão praticamente extremamente bem conservada, totalmente debaixo d'água. Eles têm uma hora de oxigênio, cada um deles. Eles têm suas câmeras, têm comunicação própria e uma câmera robô que segue eles o tempo todo, como se fosse um petzinho. E eles começam a fazer essa visualização, essas gravações, dentro dessa casa debaixo d'água. Só que as coisas vão começar a ficar um pouco estranhas quando, além da casa estar extremamente bem conservada, à medida que eles vão, entrando em certos aposentos, eles vão percebendo que aquilo ali não está fazendo quase nenhum sentido. Algumas paredes com recortes de jornais, fotos de crianças, brinquedos estranhos. Eles começam a se deparar com sombras um tanto perturbadoras e as coisas ficam muito piores quando eles chegam no porão dessa casa, onde eles encontram duas pessoas mortas e acorrentadas debaixo d'água. Então eles percebem que na verdade eles caíram numa armadilha. Aquela casa não é simplesmente um local que foi inundado durante a tal inundação da represa. Não. Aquilo ali é uma prisão para algo muito terrível que aconteceu ali, e esse algo muito terrível precisa se alimentar, e eles são a comida desse mal. Então, fica aí a sinopse básica, né, do filme, que ok. Eu tinha ido com boa expectativa, olha, porque, como bem lembrado pela Cio, dirigido pelo o Alexandre Bustillo e a Julianne Maury, do A Invasora, um dos melhores filmes do movimento francês de terror extremo, mas foi aqui uma senhora derrapadinha. Mas podem falar também o que é que vocês pensaram sobre esse filme. E olha que ele tem 1h20, se eu não me engano, e é difícil chegar até o final. E você fica pensando: ah, não, vai engrenar, vai engrenar, não engrena, vai engrenar, vai engrenar, não engrena. É tipo você tentar ligar o seu carro com a bateria fodida, você sabendo que ele não vai ligar, mas você tenta do mesmo jeito. É assistir esse filme. Eu achei chato também. Mas é isso, eu gostei da premissa. Eu acho uma ideia interessante colocar uma casa assombrada debaixo d'água, assim. Inclusive, eles fizeram. Isso eu achei bem bacana. Eles fizeram de verdade uma casa submersa que eles gravavam em um andar por vez, porque se fosse enfiar a casa na água e deixar lá por toda ao longo de toda a gravação, ia estragar tudo, né? Então eles submergiam um andar, gravava tudo o que tinha para gravar nesse andar e depois partiam para o próximo. Enfim, isso eu achei bem legal. Tanto que os diretores não tinham como dirigir debaixo d'água, então eles estavam dirigindo através de monitores, né? Então como o filme foi feito, eu achei bem legal, assim. Mas é isso, eu também não gostei do. O Ben é chatíssimo, ele fica pressionando a Tina a acompanhar ele nessas aventuras de youtuber. E ela vai, né? Eles decidiram que, chegamos nesse lago ensolarado, não era aqui o rolê, então não era tão interessante. Então vamos passar um dia só turistando. Aí o Ben logo em seguida conhece esse cara que fala da casa submersa para eles e já muda de ideia, só decide ele mesmo, né, que eles vão, sim, e foda-se. E, enfim, achei chatíssimo. Mas acho muito legais as imagens da casa mesmo, né? Com tudo, os móveis, tudo lá dentro, assim. Os corpos que eles acham lá dentro em dado momento. As imagens são muito legais, assim. Mas a história eu achei bem chatinha mesmo. É isso, é um filme curto. Mas que parece mais longo do que ele realmente é, porque é meio boring. Eu senti falta de momentos mais tensos assim. Ele era para ser um filme mais tenso, tinham que usar essa questão da água, da submersão, do oxigênio, de dourar. Eles até tentam, mas assim, comigo, pelo menos comigo, não funcionou. E eu gostei muito da ideia do filme, assim, até certo ponto, ok, tirando assim. Personagens chatos, eles existem, eles fazem parte da história. E por mais que a gente ache eles chatos, em algum momento eles podem se fuder legal, assim, aí você acha legal eles se fudendo legal. Mas não é o que acontece muito com esse filme, assim. O cara é chato e, né, não que ele tenha um destino legal assim, né? Acho inclusive que acaba ficando bem ruim assim também a conclusão desse personagem. Mas eu acho assim que é o filme uma ideia legal que para mim não funcionou. Acho que eu concordo muito com a Sil. Ele fica chato, ele tem as imagens bonitas. Eu acho a imagem do, né, do casal acorrentado incrível. Ah, aquela parte ele tava me ganhando, mas ali o filme ele entra numa espiral que ele não sai do lugar, não sai. Aí é o que o Samuel falou. Tanto parece que é o cara tentando ali engrenar e não vai, não vai. E realmente também tô com vocês nessa. Não gostei, achei chatíssimo. Eu tava realmente com muito sono, tentando ver. Tava difícil acompanhar, acho que isso talvez tenha atrapalhado também. Mas é, o filme ele não contribuiu muito, assim, ele só Não ajuda. contribuiu o que ele contribuiu mais pro sono, né? Não me ajudou para me prender, para me ganhar ali em um determinado momento. Mas eu lutei, consegui ficar acordado o filme todo, mas foi difícil. Boa. Gosto muito dos diretores, tá, gente? Só deixando claro, gosto muito de alguns filmes deles, assim. Tava com a expectativa alta com ele, falei, não, acho a ideia legal, assim. Aí eu acho que eu concordo com o que a gente já conversou antes, mas eu não vou falar que a fala é do Daniel. Mas já vou avisar que eu concordo com ele num ponto que ele vai falar, e aí no final eu falo o que eu concordo. Perfeito, agora eu posso falar qualquer coisa então que a gente finge que tu concorda comigo. Então, esse é o Não, melhor filme dessa lista, tá? Caramba, Daniel. Não, tá brincando. Então, assim, claramente aqui de nós eu fui o que mais gostei desse filme, e aí acho que uma das razões para isso, não a única, mas eu diria que uma das razões para isso é aquele negócio que eu venho defendendo desde que eu entrei aqui no podcast, que eu não crio expectativa para nada, e olha só, às vezes Justo. ajuda. Não é verdade. Então, tipo, mas ele tem essa questão da. Eu concordo com o que vocês falaram em relação aos personagens. O personagem é insuportável. E em nenhum momento o filme consegue dizer pra gente, tipo, ou pelo menos mostrar pra gente, o motivo daquele casal ainda tá junto. E eu acho que isso seria muito importante. Até porque o filme depende disso pra quando ele tem uma Nossa, mudança no demais. final, assim, quando o cara. É como se, tipo assim, simbolicamente ele é tomado por aquela. Pela sua própria ganância, né? E se vira contra a própria namorada e tudo mais, a pessoa que tava do lado dele o tempo todo, que tava se esforçando para aquele relacionamento. A gente não entende por que ela se esforça tanto, porque ele não merece esse esforço todo, claramente, sabe? Então, tipo assim, ele é muito chato, ele é muito egoísta também. Então, assim, tudo isso que vocês falaram, eu concordo plenamente. O fato dele ter um vídeo no YouTube que tem 50 mil visualizações e ele achar isso pouco, né? Vindo de alguém que tem um canal pequeno no YouTube, assim, vai tomar no cu, tá ligado? Eu queria eu ter 50 mil views Sim. por vídeo, tá ligado? Vai a merda. Então, assim, só pra deixar tudo isso claro, concordar com vocês em tudo isso. O que eu gosto nesse filme é uma coisa que tem a ver com o estilo dos diretores, que é a ideia de uma certa estranheza que eles trazem pro filme, assim. Inclusive, assim, para quem já viu os outros filmes deles, tem um que eu pessoalmente eu acho que se assemelha em alguns aspectos, que é aquele o Livid, não sei, que é um filme Sim. estranho pra caramba também, que é um filme que tem muito desse estilo deles, assim, dessa ideia de que tu meio que não sabe pra onde que o filme tá indo, e às vezes parece que tu não sabe pra onde que o filme tá indo porque eles propositalmente escondem algumas informações de ti, eles não te dão to todas as informações que tu precisaria saber, assim, eles não ficam mastigando as informações pra ti. Então, assim, fica meio que talvez faltando alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo isso te deixa perdido em relação ao que tá acontecendo, da mesma maneira que os personagens também estão, porque a gente vai descobrindo junto com eles, né? Então, assim, tanto é que não tem qualquer tipo de preparação para aquilo que vai acontecer naquela casa, né? Tipo, eles chegam lá e aí, tipo, tem um cadeado na porta, daí eles têm que procurar um lugar para entrar, e aí tu vai meio que descobrindo as coisas junto com eles, assim. E as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, mas tu nunca, tipo assim, por mais que tenha uma explicação ali de o que aconteceu e tudo mais, tem uma hora que ele apela para quase que uma apresentação de PowerPoint para mostrar o que aconteceu, né? Ainda assim, o estranhamento se mantém, É, o estranhamento, que eu acho que é uma característica deles. Então, assim, eles estão contando uma história que é uma história de casa mal-assombrada, é uma história de gente que entrou numa casa que não deveria entrar e não consegue sair, basicamente. Uma história que a gente já viu várias vezes, com o diferencial de que ela é embaixo d'água. Então, visualmente, eu acho que o filme é muito, muito impactante, assim, tipo, as cenas embaixo d'água são muito bem feitas mesmo. E aí a ideia do found footage se justifica nessas cenas embaixo d'água, lembrando que o filme não é todo feito em found footage, porque quando eles estão na cidade lá, tipo, eles usam a câmera, digamos, em terceira pessoa, não é só as imagens dos próprios personagens, né? Mas quando eles estão embaixo d'água, se torna até, como a Sil falou, uma necessidade narrativa, né? Tipo, tu precisa ter uma justificativa para isso. E aí ele tem ali o dronezinho dele, que primeiro. Melhor personagem do filme é o drone, né? Tá ali o tempo todo, tipo, fiel escudeiro, gostei muito dele. Então, e outra coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, tipo, pra alguém que tá reclamando que só tem 50 mil visualizações por vídeo e tudo mais, 50 mil visualizações não é suficiente pra comprar aquele equipamento que ele tem. Então ele deve ter gastado Não, todo o dinheiro não. que ele tinha pra tá investindo nesse sonho, que é um sonho claramente dele e tudo mais. Mas tudo isso, assim, são coisas que o filme larga pra gente. O que eu tiro do filme é essa questão da visualidade, né? As cenas embaixo d'água são lindas e são muito bem filmadas, até porque os diretores sabem filmar muito bem. E esse sentimento de estranheza, assim, de que tu, ao mesmo tempo que tu já viu aquela história sendo contada várias vezes, ela tá sendo contada de uma maneira diferente que vai além do fato de ser embaixo d'água, assim. É um sentimento estranho, assim, causa um certo desconforto porque tu não, sei lá, parece que ao mesmo tempo que tu conhece aquela história, tu não conhece ela. Assim, tem um sentimento aí que eu não tô conseguindo explicar direito, mas que me prendeu no filme. E esse filme aqui tem uma outra questão. Aí está, se for para falar um pouquinho do que eu não gosto, daí eu vou entrar em spoiler, quem quiser pular tipo um minuto ou dois, fica à vontade. Mas assim, o que eu não gosto desse filme aqui, que na verdade vai ser uma característica de praticamente todos eles, é o final dele. Porque, tipo, ele te leva até tipo, o limite, ele leva aquela personagem até o limite e ele mata ela, sabe? Tipo. É E eu horrível falei, esse caralho, final. pra que tu matou essa personagem, cara? Tipo, ela já tava quase saindo e tudo mais, a gente tá torcendo por ela, não apenas pra ela sobreviver, mas porque assim, ela vai sobreviver solteira ainda, ela vai sobreviver deixando o namorado pra trás. E aí tu tira isso dela também, tá ligado? E esse pessimismo do filme é uma coisa que eu não gostei. E é um pessimismo que eu não tinha percebido até então, é um pessimismo que tá associado com esses filmes de caverna. São todos muito pessimistas. Então, e já tá presente nesse aqui também. Então, é isso. Ai, eu concordo com esse final, que ódio. E você falou do quase PowerPoint, Daniel, isso eu detestei também, porque, gente, é tipo, É um não, as projetor pessoas embaixo não vão d'água. entender nada, né, gente? Vamos colocar aqui o um negócio, porque ninguém vai entender o que aconteceu até aqui, sabe? Ai, foi muito. Vocês chegaram na ceninha pós-crédito? Sim, que é o cara Ai, levando sim. mais um casal pra lá, né? É. É isso. Que também é uma explicação que não precisava, né? Eu É. preferiria muito mais a Não, cena total. pós-crédito dela saindo da água, alguma coisa assim, do que mostrar isso, mostrar o cara levando mais pessoas. A gente entende que é isso que ele faz, tá ligado? Então, não tô falando que Sim, seja um filme foi perfeito, super mas eu consegui explicativo. gostar de alguns aspectos dele. É, Não, total. eu teria gostado do final se tivesse sido justamente isso, né? Tipo, ah, mostra ele chegando com um novo casal e aí ele tentando convencer e sai ela atrás dele e já dá-lhe com uma pedrada na cabeça dele, filho da puta. Pronto. Filha da puta. Então, Sim, aí eu nossa, teria curtido é. mais o final, porque Que aí até ela tá se livrando de todos os homens escrotos, tá ligado? que tipo, ah, o Daniel, a coisa pior foi o final do filme. E, tipo, é definitivamente a pior coisa do filme, é esse final. Ele é muito ruim. E interessante que o Daniel reforçou que todos esses filmes eles têm uma situação muito negativa. Eles não são filmes nada positivos, né? Para os personagens, para o contexto de criação. E esse filme tem esse problema em especial de que o casal é extremamente raso. As pequenas coisas deles eles são jogadas nas nossas caras e a gente não cria nenhuma empatia por eles. Aí, tipo, eu já acho que a direção artística desse filme ela é razoavelmente problemática. Porque você escolhe fazer um filme debaixo d'água, você tem que aderir a uma certa estética, eu acho. E não foi o caso. Tem esse ponto, que, inclusive, o Daniel novamente cita, que é um filme sobre casa mal-assombrada com um diferencial de que ele é debaixo d'água. Mas faria alguma diferença para o filme não ser debaixo d'água? Não faz. Se o filme fosse simplesmente uma casa mal assombrada numa colina, era a mesma coisa. Ele era a mesma coisa. Tipo, eu não gosto da nada da estética desse filme, não me agrada. Se você tem uma ideia, você tem que abraçar ela por completo. Teria que ter uma direção artística diferente. A questão de uma casa debaixo d'água teria um comportamento diferente. Eu sei que tem toda a questão de, ah, ela é sobrenatural, por isso que ela tá tão inteira, por isso que ela tá tão iluminada. Muito me incomodou essa produção, muito. Eu tava vendo aqui uns detalhes, né? Tipo, eles filmaram de 27 de janeiro a 13 de março nos estúdios Leeds em Vilvoorde, na Bélgica, que possui um tanque de 9 metros de profundidade para acomodar os cenários submersos. Só que aí veio a pandemia de Covid-19 e a produção foi interrompida e retomada em junho. Então, aí, mas posteriormente, eles ainda precisaram fazer umas filmagens em julho, nos lagos, né, de Ravierge e Saint-Péris, na região da Occitânia, na França. Enfim, pelo jeito foi uma produção muito conturbada, muito conturbada. Então eu entendo um pouco esses problemas de, mais uma vez, direção de arte, estética, que não me fizeram me desagradar muito do filme. Porque, ok, é uma ideia interessante, mas novamente, se esse filme fosse numa colina, não ia fazer diferença. Seria interessante que realmente ser debaixo d'água tivesse um diferencial, sabe? Eu sinto que não existiu nesse filme, de verdade. Além do final ser, novamente, péssimo. Mas enfim, é só minha opinião. Ah, gente, tinha um negócio que me irritava muito, e talvez pela legenda, talvez não fosse isso que ela falava. Mas toda vez que o cara fazia uma gracinha com ela, ela virava: "Você é um pentelho." Na legenda tava assim, eu falava: "Nossa, que raiva!" Bom. Mas só pra falar o que eu concordo com o Daniel aqui, é a questão de trazer a estranheza. Eu gosto disso também no cinema deles, assim. E acho que a comparação com o Livid válida, assim. E que É o um filme Samuel bizarro falou. também, né? O Livid. É um É. filmaço, eu gosto muito do Livid. E o que o Samuel disse também aí no final dessa questão do fato de ser ele embaixo d'água e de não fazer diferença, isso também acho que pesou muito para mim também, porque é bonito, visualmente é bonito, mas foi mais ou menos quase o que eu quis me expressar também ali quando eu falei que eu senti falta de alguma tensão. Talvez eu tivesse pensando agora melhor que o Samuel falou, concordo muito com ele. Eu senti falta disso, de que o fator debaixo d'água fosse mais relevante na trama, né? Então, assim, a única coisa mais ou menos era a falta do oxigênio, né? Vai acabar o oxigênio, você tem que respirar mais devagar. Mas em nenhum momento isso é definitivamente. Isso funciona na trama e acaba não acrescentando em nada, né? E seria uma coisa totalmente clichê também, o oxigênio tá acabando no debaixo d'água, né? Mas assim, era um recurso que talvez devesse ser melhor utilizado, assim. É, não sei, mais ou menos isso, gente, que eu senti falta dele. Até essa questão do oxigênio, bem lembrado. Tem uma regra da submersão, não sei se vocês conhecem, que é a regra dos terços, né? Se você tem um tanque de oxigênio, você tem que dividir a capacidade dele em três. Você usa um terço para ida, e você já tem que voltar, já tem que preparar a volta quando estiver em dois terços. Não é tipo meio, não é metade. Isso é uma regra do mergulho. E do jeito que eles estavam fazendo, eles tinham que ter seguido essa regra, que é assim. Inclusive, essa temática, né, aqui de hoje, que é cavernas, que é mergulho, tem essa questão de mergulho, até em cavernas tem mergulho. Isso é muito citado na. Tem um nome quando você é amante, espeleologia? Esqueci o nome. Mas é alguma coisa assim. Tem toda uma questão de regras, regramentos, nomes, adoro, acho incrível. E essa regra do tanque, ela é fundamental. E nossa, eles ligaram o caralho. Essa questão do oxigênio, foda-se. É, não, eu tava vendo que eles teriam morrido mesmo, porque não. São vários fatores que estavam errados ali. Bom, acho que é isso, né, gente? Bora partir pro nosso próximo? Bora. O nosso próximo filme, então, se chama The Strangeness. É de 1985. E foi um filme que eu encontrei nas minhas buscas, né, por esses terrores de caverna. Eu nunca tinha ouvido falar. Era um filme que tava. Não estava exatamente com uma nota alta, assim, né? Nas opiniões por aí. Por que Mas será, eu né? achei uma premissa interessante. É, inclusive, The Strangeness está no YouTube, numa imagem bem ruinzinha, assim. E é um filme escuro, né? Naturalmente, então não tá exatamente super bom de assistir, mas eu vou deixar no post para quem quiser ver. Mas, bom, o que é, né? Primeiro que começa que o filme, nos créditos do filme, aparece o nome do diretor e roteirista, que era o David Michael Hillman. É, o roteiro foi escrito por ele e pelo Chris Huntley. É, e depois, quando eu fui pesquisar mais sobre o filme, né, para a gravação, eu vi que, inclusive no IMDb, o nome da diretora é Melanie Ann Phillips. Aí eu fui me inteirar um pouco mais e vi que é uma pessoa trans, né, uma mulher trans que fez essa transição em 89, então depois do filme. É, eu vou deixar no post também o blog dela, que ela trabalha muito com música hoje, né? E foi o único filme que ela dirigiu, ela não voltou a dirigir depois. Mas achei interessante, né, essa coisa. E o The Strangeness, então, foi um filme que a Melanie foi fazer logo depois de sair de um curso de cinema. Então, quase sem dinheiro, né? Foi um filme feito com 25 mil dólares. E como não tinha dinheiro, ela foi atrás de atores que não cobrariam para trabalhar. Isso fica claro no filme, porque os atores são bem fraquinhos mesmo. Mas do que se trata, né? Então, a gente tem um grupo de pessoas meio aleatórias, assim, que vão entrar. Assim, o filme começa com um casal entrando numa caverna para colocar uma bomba para abrir. Na verdade, era uma antiga mina, né? Eles iam colocar uma bomba para abrir essa mina novamente, ela estava fechada. Alguém contratou eles para fazer isso, né? Eles acabam morrendo nessa mina, atacados por alguma coisa, que a gente vai ver melhor depois. E aí, em seguida, então, começa o filme, a gente vai acompanhar esse grupo que vai então chegar para entrar nessa mina de fato. A gente tem o líder, né, a pessoa que chamou essa expedição, digamos, que é o Hemmings. É um cara bem chatinho, bem destoante ali de um grupo um pouco mais leve, né? Tem outros três personagens que seriam os guias. Um é um cara britânico, assim. E uma dupla que foi contratada, né? Dois colegas, assim. A gente tem o Dan, que é um escritor, que eu não sei até agora o que que ele estava fazendo lá. E a Cindy, que é a namorada dele. E a Angela, se não me engano, que é uma geóloga, que acho que é a única pessoa que tava mais. É uma dessas pessoas que tinha mais razão de estar lá. E eles estavam lá para procurar por ouro mesmo, né? Segundo o Hemmings, a empresa dele é que estava, acho que financiando, enfim. Ele tinha uma empresa ali por trás e eles estavam atrás de um ouro mesmo que tinha dentro dessa caverna. Mas no fim das contas, a história do Hemmings é total de um vilão de desenho animado, o avarento que quer todo o ouro para si. Na verdade, não tinha, a empresa dele não sabia de coisa nenhuma. Então, quando eles acabam presos nessa caverna, ninguém viria procurar por eles, né? E eles vão descobrindo aos poucos que tem um monstro lá dentro. Vai morrendo um por um, eles encontram o corpo desse casal que entrou antes, enfim. São muitos, por mais que tenha sido um filme muito barato, ele é todo em efeitos práticos, né? O monstro vai aparecer em algum momento, e primeiro aparece, a gente vê tentáculos, assim, é tudo em stop motion. Eu já achei muito charmosinho daí, mas depois o monstro vai aparecer por inteiro, né? E o filme foi gravado na garagem dos avós da Melanie. E as paredes das cavernas, isso dá para perceber, são de papel amassado. No caso, era papel alumínio amassado pintado de preto. E, gente, já me ganhou nesses detalhes, sabe? Porque eu gosto muito. O monstro em stop motion, sabe? Eu lembro quando eu era pequena que a minha mãe tinha um papel lá que tinha estampa de pedra. E ela amassava para colocar no pé da árvore de Natal. sabe? Para fazer um cenário assim. Então, total valor sentimental. Eu entendo que não é exatamente um filme bom, mas eu me diverti muito assistindo e eu já criei um carinho muito grande por ele assim imediatamente. Mas de fato, é um roteiro bem pobrinho e com atuações de centavos. Isso é inegável. Mas eu curti e eu recomendo. Daniel, pode falar. É, não. Agora eu acho que eu vou ser um pouco da voz dissonante, porque eu achei esse filme insuportável. Assim, quando tu falou que ele tá disponível no que foi como a gente viu, né? Ele tá disponível no YouTube numa qualidade horrível. Eu fiquei pensando, não, mas eu acho que a qualidade até funciona em favor do filme, talvez, porque contribui para esse aspecto mais quase trash do filme mesmo, sabe? Nossa, não. Não sei, porque as atuações são horríveis, os cenários são mal feitos, o monstro é todo tosco também. Então, assim, a imagem ser ruim para mim, beleza, é só uma coisa a mais, sabe? Então, tipo, para mim funcionou, mas nossa, não, tipo, esse eu tava contando para vocês antes da gente começar a gravar, né? É o tipo de filme que tem o quê? Uma hora e meia de duração. Eu levei 3 dias para ver ele porque eu tava achando muito chato. Então, os personagens são bizarros também, tipo, tu não sabe exatamente o porquê que aquele grupo em específico foi formado, assim, tipo, não tem muita, sei lá, muita necessidade. Tem umas coisas do tipo assim, mostra dois personagens que estão indo de carro até o local lá, né, onde eles vão fazer a expedição deles. Só que, tipo assim, o grupo é bem maior do que isso, e só tem esses dois personagens que são mostrados chegando lá, sendo que eles não são necessariamente protagonistas do filme nem nada. Então tem essa questão estrutural, assim, que não faz muito sentido. Para que tu vai destacar esses personagens em meio a todos os outros? Tem umas horas também que os personagens do nada, eles passam a ter acesso a informações que eles não teriam como ter, porque tem uma hora que um cara acusa o outro pra falar assim: ah, mas a empresa nem sabe que a gente tá aqui. Porra, como é que tu chegou a essa conclusão, tá ligado? Tipo, do nada, Sim. assim, tipo, sem ter acesso a informação nenhuma. Mas pra mim, o ponto alto aí é: tem uma cena no final, eu comentei com vocês antes também, tem uma cena no final que por algum motivo uma personagem ali, que é tipo a namorada do escritor, assim, que ela ficou tipo de lado até o final do filme. Mas aí no final do filme ela ganha uma certa importância. E aí, tipo, do nada, assim, tem um erro de continuidade grotesco, assim, que num take ela tá com uma camiseta, no outro take ela já tá sem essa camiseta, e ela fica sem essa camiseta até o final do filme. E, tipo, tu não entende por quê que ela tá sem roupa, porque me parece ser o tipo de coisa que daria pra tu notar quando tá gravando, sabe? Tipo, mas não, tá ali. E aí ficou esse erro de continuidade ali no filme, que eu acho que só contribui para o resultado como um todo, né? Esse realmente não funcionou para mim, gente. Não deu mesmo. Sem problemas. Ai, que eu ia falar? Ah, eu tava lendo umas curiosidades, né? E essa primeira cena da explosão do casal, da explosão não, porque não explode na real, né? Mas do casal com a bomba, foi gravada numa mina mesmo, que estava fechada mesmo, chamada Red Rover. E aí eles entraram para gravar só ali no comecinho, né? Não se aprofundaram nem nada, mesmo porque estava fechada, mas acho que também não haveria necessidade. Espero que as pessoas que fizeram esse filme não fossem idiotas De de se fundo, né? aprofundar num negócio desse. É, mas enfim, entraram um pouquinho ali só para gravar. E aí, tipo, coisa de um mês depois, mineradores mesmo, que nada tinham a ver com o filme, entraram mais fundo, justamente para ver se valia a pena reabrir esse lugar. E aí essa galera morreu porque tinha um gás lá tóxico e eles morreram. Então, Meu tipo, Deus do céu. deram muita sorte de não entrar Eu tô que muito nem no a, eu fundo. tô ouvindo isso, eu tô que nem a Narcisa. Morreu, desculpa, eu tô rindo, morreu. Então, sim, exato. Não, mas foi, tipo, tenso. Eu li essa história, né? Eu tava procurando, né, sobre detalhes sobre a produção, e eu tinha visto isso e disse: gente, não é possível. Não é possível que isso realmente aconteceu. Mas realmente, o povo viu que gravaram um filme lá e pensaram: ah, não. Você quer saber? Se duvidar, tem realmente alguma coisa que preste lá. E foram os profissionais. E eles foram tão fundo, né, que liberaram esse gás extremamente tóxico e todo mundo da equipe morreu. Tenso mesmo, né? E aí eu tava lendo aqui alguns outros detalhes, né? Você já tinha falado, né, que o filme custou um chiclete. Ele custou 25 mil dólares. Orçamento extremamente baixo, até mesmo para os padrões da época. E aí teve tanto desafio financeiro que eles tiveram que fazer alguns cenários improvisados. E os cenários improvisados foram feitos justamente na garagem dos avós da diretora, utilizando papel alumínio pintado de preto para simular as paredes da mina. Aí, enfim. Pra quem gosta, né? Tem um charme, tem esse filme, tem um charmezinho, né? O monstro em stop motion, ele é uma gracinha. Mas ele é meio estranho quando vê todo, né? Então, eu não consegui nem Ele parece terminar uma vagina, isso. ele é Eu uma não queria ter pepeca. falado, mas já que falou, a mulher pode falar. É. Eu não queria ter falado, mas enfim. E enfim, assistam no YouTube, mas assistam por sua conta e risco. Como bem falado pelo Daniel, a qualidade está uma bomba, muito, muito ruim. E tipo, a legenda automática gerada pela IA do YouTube tá uma merda também. Então Ai, vá com o sim, é mínimo bem de ruimzinho. entendimento em inglês. Mas também não precisa de ser um profundo de conhecedor da língua, não, para entender o que está acontecendo. Para dizer que não, para eu sempre considero um bom, como é que se diz, um bom motivo para continuar assistindo. Tem um cara tão bonito nesse filme, que é aquele barbudinho, mas. Enfim, esqueci o nome dele, tudo. O nome do ator, o nome do personagem. Mas quem for assistir vai saber. Então, assim, porque por incrível que pareça, esse filme, estúdio que a gente tá falando, não tem um homem bonito. Só esse tem, o mineradorzinho lá, o bonitinho. Mas, enfim, é isso. É isso, vão por sua conta e risco, mas tenham um amor no coração, porque é divertido. Contem pra gente depois, ouvintes, caso vocês assistam. Ai, mas muito bem. Bora então para o nosso próximo. Vamos falar de La Cueva, de 2014, um filme espanhol dirigido pelo Alfredo Monteiro, com o roteiro dele mesmo, com o Javier Guillón. Samuel, pode falar. La Cueva, né, o filme do Alfredo Monteiro, um sucesso em 2014, fez um sucesso gigantesco por festivais, ganhou diversos prêmios menores, assim, de festivais menores, alguns festivais de terror, até maiores, um pouquinho na Espanha mesmo, com uma premissa que é extremamente simples. A gente tem um grupo de cinco amigos, né? A Célia, que é bastante introspectiva, a Begônia, que é a melhor amiga dela e meio que tá. Acabou um relacionamento tóxico, ao que parece, há pouco tempo. Tem também o Ivan, que é meio que o galãzinho do grupo. O Jacó, que é um chato do caralho. E o Carlos, que é o nosso cinegrafista, porque novamente temos aqui um found footage. Esses cinco jovens, resolvem fazer uma viagem de férias. Eles são amigos, eles resolvem viajar juntos. Eles vão para uma ilha, se eu não me engano, né? Eles vão passar as férias em Formentera, né? Que é uma região de ilhas paradisíacas na Espanha. E eles vão passar essa uma férias mais aventura mesmo, de acampamento, de praias desertas, bebedeira, maconha, tudo junto, sexo, tudo junto ali. E a gente vai acompanhando um pouco do comportamento, né, desses jovens, o quanto eles interagem entre eles e tal. Até que um momento, depois de várias diversões, algumas noites já divertidas, eles estão lá, vamos para uma praia. Mas do nada o Jacó descobre a entrada de uma caverna, indo ali, descendo ali um pouquinho do acampamento onde eles estão. Ele chama todo mundo, diz: não, bora, bora, bora, pega a lanterna aí, bora. E eles vão. Só que eles vão demais. Eles são um grupo de nenhuma especialidade em caverna, é mera curiosidade. E eles entram, e eles entram, e eles entram, e eles entram. Eles vão até o máximo que eles conseguem. Meio assustados, meio divertidos, meio excitados, meio se agachando, meio se sujando. O Carlos sempre filmando, sempre filmando. Só que aí o problema é a volta. Porque eles se perdem. Eles simplesmente não sabem mais o caminho que eles fizeram. Como boas quantidades de cavernas, esta caverna é um emaranhado de túneis, muitos não sendo possíveis de se atravessar em pé. Eles precisam atravessar o mais rápido possível, porque novamente eles foram completamente despreparados. Eles não levaram água, eles não levaram comida. A água da caverna que eles encontram não pode ser bebida, porque ela é salgada, é água do mar, e a caverna é muito quente. Ou seja, eles estão desidratando muito rápido. Eles vão morrer em pouquíssimo tempo se eles não conseguirem encontrar a saída. O problema é, eles não encontram. Eles rodam, rodam, rodam a caverna, são os vários túneis, lugares extremamente apertados e claustrofóbicos, e não conseguem encontrar a saída. Obviamente, com o passar do tempo, menos de 48 horas, é o que parece, as coisas começam a degringolar. Eles estão com sede, eles estão com fome, eles estão enlouquecendo, eles estão com dores, eles estão se machucando, eles têm lanternas pequenas, então elas vão acabar a qualquer momento. Apenas a Célia levou, e foi motivo de chacota no início, uma lanterna que você tem uma bateria com válvula, né? Que você gira, gira, gira, gira, gira, e ela funciona a partir do movimento. Mas a situação está degringolando muito rápido e a situação vai o obscuro aos poucos. O Ivan, ele encrenca com um rato que tá lá e dá uma mordida feroz nele, inclusive. A Bega, a Begônia, né, que chamam de Bego, entrou em síndrome do pânico, fica catatônica, extremamente dor, dor, dor, e não consegue mais nem se mover. Quem tenta realmente tomar um rumo da situação é o insuportável do Jacó. Mas ele também tem um temperamento extremamente difícil, não quer, tá, quer nem saber dos outros, na verdade. Ele quer viver o máximo possível ali, mas usa os outros para isso, ao mesmo tempo que não se importa com os outros. A Célia também é uma pessoa que toma atitude, ela está tentando manter o grupo unido, é o contrário do Jacó. São pessoas com temperamentos diferentes, gerando um mesmo resultado, digamos assim, porque o Jacó tá procurando a maneira de sair dali, a Célia também, só que o Jacó não se importa com as pessoas, a Célia quer manter o grupo unido. E o Carlos, o insuportável do Carlos, tá sempre filmando, sempre filmando, sempre filmando. As coisas vão chegando a vários limites. Eu gosto desse filme, em especial por causa da sensação muito boa de claustrofobia que ele passa. Quando você lê um pouco sobre cavernas, sobre como é a exploração de cavernas, você encontra muito dessa realidade nesse espaço, da realidade realmente da exploração. Você fica assim, uau, realmente esse filme ele foi assim certeiro em muitos pontos. É muito claustrofóbico, é muito angustiante. Ele é um filme curto, ele tem 1 hora e meia, mas ele tem uma quantidade de reviravoltas bem interessantes. Não se prende só à ideia de, ah, estamos andando em círculos, não. Vão em alguns lugares, por exemplo, quando a Célia entra num buraco, só ela é capaz de entrar. E ela volta depois, tipo, fudeu, não tem o que fazer. O próprio Jacó, quando ele encontra um outro buraco que está ligado ao oceano, mas é totalmente submersivo, não tem como eles saírem por lá. Então, e principalmente ao dilema do que fazer com a Bego. Que a Bego, ela está catatônica. Eles estão morrendo. Eles não podem mais depender de tentar ajudar ela. Até que atitudes são tomadas. A gente tá bem tranquilo com spoilers aqui nesse programa hoje. Mas a situação, obviamente, vai pro extremo. Muito bom. Esse filme é muito bom. Só que, novamente, a gente bate na ideia da concepção dos personagens. Porque esse grupo é péssimo. Esse grupo é um pé no saco. Que pessoas insuportáveis são eles. O Jacó é um lixo, o Jacó é um lixo, mas todos os outros são chatos também. Então você fica no começo, nossa, né? Esse grupinho aí, vamos acompanhar as férias deles. Que grupo mala. Mas tudo é compensado quando eles chegam nessa maldita caverna. Fica a excelente recomendação desse filme. Deixa eu complementar então aí o que tu falou, só porque tem uma relação, acho que mais direta com o que tu falou, Samuel. Que eu já tinha visto esse filme, por isso que eu recomendei ele, né? Eu tinha visto já fazia. Acho que logo que ele saiu, eu assisti, eu lembro que ele tinha me impactado bastante. Mas eu só lembrava disso, dessa questão do impacto, não lembrava de muita coisa, né? E aí, revendo o filme, começou a me incomodar algumas coisas nele, que é justamente isso que tu falou, sabe? Até eles entrarem na caverna. Tipo, depois parece que o negócio anda de fato, né? E aí, revendo agora, eu fiquei com a impressão de que, assim, a impressão que eu tinha é que o diretor não fazia ideia do que fazer até o ponto deles entrarem na caverna. Então, assim, e aí ele meio que fez qualquer coisa, sabe? Porque o enfoque dele não era esse. Ele queria mostrar eles dentro dessa caverna, ele queria mostrar eles. Aí alguém falou pra ele: não, mas você tem que mostrar um pouco antes, tem que apresentar os personagens pra gente antes e tudo mais, apresentar os conflitos. Ah, mas eu não quero fazer isso. Não, mas tem que fazer igual. Daí o que que ele faz? Ele faz meio que qualquer coisa, assim, ele bota esses personagens agindo como criança, sabe? Tipo, tudo bem, tem a ideia de ser o turista chato e tudo mais, mas ao mesmo tempo a maneira como eles agem é muito sem noção, assim, sabe? Tipo, aí começa a incomodar, assim, começa a incomodar de uma maneira, sei lá, tipo, ele tenta ser engraçado, mas não é, sabe? Tipo, é só, não é nem incômodo, é só chato de acompanhar mesmo, né? E aí eu vai nisso, porque ele até tenta estabelecer algum tipo de conflito ali entre esse sujeito que vai se tornar meio que um vilão da história depois, porque se tu quiser espremer bastante, dá pra dizer que, assim, mostrou que ele se sentia rejeitado em algum momento, porque ele gostava da menina lá, a menina ficou com outro cara e tal. Mas, cara, é tão pouco o que ele faz que, tipo, não faz diferença nenhuma, sabe? E aí ele se solta quando eles entram na floresta, na caverna. Quando eles estão lá, é que o filme mostra de fato a que veio. O problema é que teve uns 20 minutos antes de eles chegarem lá, né? Mas quando eles estão lá, ele de fato mostra todo o talento que ele tem, assim. Porque de todos os filmes que a gente listou aqui, inclusive o que a gente vai falar depois, mas nenhum chega perto desse filme aqui quando se está falando de claustrofobia, sabe? Os personagens passam o filme todo tendo que andar abaixado, porque eles não conseguem nem ficar em pé naquele ambiente, sabe? Tipo, e não se trata de um estúdio onde foi construído tudo, ou da garagem da casa dos avós, uma coisa assim. É tipo, tu vê que existe uma preocupação ali de ser algo mais realista mesmo. Daí o found footage acaba funcionando também para isso, né? Tu vê o desconforto deles, tu vê que não deve ter sido uma filmagem muito agradável também, né? Então, tudo isso o filme consegue transpor pra gente. E aí, quando esses personagens são colocados naquela situação, tu começa a entender um pouco do, digamos assim, do comportamento deles. Não que dê pra justificar de qualquer maneira o comportamento deles, mas de fato eles estão enlouquecendo, né? E tu consegue ver esse processo de enlouquecimento deles, quando eles já estão desidratados porque eles encheram a cara na noite anterior. Então eles já estão desidratados, tomaram toda a água antes de entrar na caverna. E aí eles vão ficando sem comida, sem água, e eles vão recorrendo a tipo, soluções absurdas para sobreviver, sabe? Tá, e tem uma cena ali que é quando eles têm que tirar os palitinhos ali. Que aí, já que a gente tá falando de spoiler, vamos entrar nessa discussão, né? Tipo, eles têm que tirar palitinho para ver quem é que eles vão sacrificar para alimentar os outros, sabe? E nessa cena tu nota que existe uma certa ambiguidade nos personagens que a gente não vê lá no início, porque, tipo, tem uma menina ali que é para ser a protagonista e tudo mais, que, tipo, ela se mostra contrária ao ato dos personagens, né? Tipo, ela não quer participar daquilo, tipo, que eles matam a Bego ali pra se alimentar e tudo mais, e ela é contra isso. Mas ela participou do negócio. Ela também participou, ela se arrependeu depois, mas por um momento, pelo menos, ela participou também. Então, assim, quando ela participou, ela deu aval para, tipo, pro negócio acontecer de fato, só que depois ela se arrependeu, né? E eles levaram em frente. Então, existe essa ambiguidade desses personagens, tanto é que quando chega no final, essa personagem simplesmente deixa os outros para trás, porque, tipo, foda-se eles também. Dos males, o menor, assim, tipo, ela ainda é a mais inocente entre todos eles, né? Mas é um filme muito claustrofóbico, é um filme muito tenso, sabe? Tipo, porra, aquela cena que ele mergulha lá, tipo, debaixo d'água lá pra tentar achar uma passagem pro outro lado e não tem nada do outro lado, ele fica embaixo d'água um tempão, assim, tipo, cara, aquilo é muito angustiante, sabe? Mais angustiante do que todo o filme, o anterior que a gente viu, né? O The Deep House lá, tipo, Ele fica, porque tipo, tu vê que tem uma onda batendo forte pra caralho ali, ele mergulha no meio dessa onda e vai lá pra baixo. Cara, é muito tenso tudo aquilo. Então, o filme de fato, quando eles entram na caverna, o filme funciona muito bem. O problema do filme é chegar até lá. Então, aguentem isso, porque daí depois, não vou dizer que vai recompensar, porque tipo, é tipo uma coisa grotesca atrás da outra, né? Mas tipo, mas de fato o filme mostra que veio só depois. É, eu achei a parte da água é tensíssima, acho que foi a pior para mim, assim, porque é muito desesperador, e aí ele vai pra, tipo, vai passando meio que de sala em sala, assim, né, dentro da água, chegando a lugar nenhum. E eu, tipo, não, mas ele vai ter que voltar porque é ele que tá com a câmera. Sim, Né? o que é Sim, pior, né? eu Ele vai ter que pensei fazer o nisso. caminho de volta ainda. Falei, não, senão todos vão sumir e vai sobrar só um cara sozinho Debaixo d'água. andando. É. Ai, mas é muito desesperador mesmo. É, eu acho que as ações dele são, coerentes, assim, as mesmo, né, as péssimas ações, assim, mas porque é isso, você vai, o desespero vai crescendo, assim. É, então não tem muito para onde esse filme ir que não seja um lugar horrível, assim, né? Mas eu acho que além desse começo, porque realmente os personagens são muito zoeiros demais, né? São pessoas adultas, assim, mas parece que não tem um pingo de bom senso ali jogado nesse meio. Mas então eles são muito chatos, assim. Mas e aí depois é isso, né? Melhora muito quando eles entram na caverna, nesse sentido do clima do filme, né? Mas eu acho, eu me incomoda um pouco como as mulheres se fodem mais e primeiro, sabe? Porque é tipo, a Bego é morta primeiro. Tipo, eles fizeram esse sorteio idiota. Não sei se ela não tivesse dado o azar de ser a sorteada ali para ser morta para alimentar os outros. Eu não sei nem se eles iam levar em Eu consideração, achei sabe, os anticlimático. caras, assim. Eu achei É. anticlimático a ideia do sorteio. Não fazia sentido. E ainda mais porque só faria Exato. sentido. Desculpa ter te interrompido, Sil. Mas só faria Imagina. sentido se o resultado não fosse ela. Exato. É, adicionaria mais conflito até, né? Tipo, do Isso geraria tipo. mais conflito. No É. fim, ficou elas por A pessoa elas. poderia, ia se justificar falando, mas por que que tu vai me matar se ela já tá quase morrendo? Alguma coisa assim, né? Tipo, teria mais conflito pro filme. Exato. E ia acabar sendo ela de qualquer jeito, eu acho. Mesmo se ela não tivesse pego o sorteio, né? E aí a Célia, tipo, beleza, ela vai contra, mas ela estava ali no meio deles e tal. Eu acho que é uma reação perfeitamente aceitável também. Pô, era a melhor amiga dela ali numa situação merda, sabe? Mas aí acaba sendo ela sozinha contra três caras que aparentemente para eles tá tudo bem matar uma pessoa para sobreviver ali, tipo, é muito racional assim essa decisão e não cabe essa reação que para mim é perfeitamente aceitável da Célia, sabe? E aí ela vira um monstro ali para eles, né? Então isso é realmente me incomoda assim, porque eu acho que é numa situação que já estava medonha, o medo dela, assim, o medo que eu estava sentindo por ela aumentou três vezes ali, porque era ainda uma situação em que ela estava, contra os outros três caras que estavam ali, né? Então, não curti muito isso, mas no geral, assim, é um clima tenso e sem escapatória, né? Por mais que, né, já estamos bem aprofundados nos spoilers, assim, então acho que não é um problema falar que a Célia consegue sair da caverna no final. Nem assim não achei satisfatório, sabe? É, por ela. Sim. Porque, sei lá, já passou. É, eu ouvi alguém falar, tipo, eu não sei se foi alguém falando de Abismo do Medo mesmo. Acho que foi o próprio Neil Marshall falando de Abismo do Medo. Se você, mesmo que você, que um personagem sobreviva no final, não significa que seja um final feliz. Porque tudo que ele passou até ali Tipo, é uma coisa que vai afetar a vida desse personagem depois. Então, não necessariamente será um final feliz uma pessoa sobreviver a uma situação dessas, né? Então, não sei se para mim não é um final satisfatório também. Tipo, ai, um alívio, né? Não foi. Ah, não, mas final Não que isso feliz. seja um É, problema. final feliz nenhum filme aqui tem, na verdade, né? É, não. Não, nem Mas esperaria, eu tenho um né? problema sério com o final do Abismo do Medo. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas ainda assim, tipo, eu concordo contigo que assim, que ela sai carregando tudo aquilo que ela vivenciou, ela vai carregar isso para sempre, né? Eu só quero voltar nessa questão ali que a gente mencionou antes, porque tipo, eu acho que a gente teve uma sacada aqui que tipo, que teria melhorado muito o filme assim, se que é aquela questão ali do jogo do palitinho e tudo mais, que se não tivesse saído o nome da Bego, eu acho que dali tu teria tipo alguma tu inseriria um conflito que inclusive serviria até mais para reforçar essa mudança de atitude da protagonista ali, do tipo vocês não estão nem seguindo as regras que vocês mesmos estabeleceram, sabe, esse tipo de coisa, e tipo o que daí também acabaria justificando essa virada deles contra ela, porque daí eles passam a ver ela como inimiga, sabe, tudo isso tipo não aconteceu porque ele foi pelo caminho mais, sei lá, mais fácil, assim, de simplesmente querer matar a personagem que já tava morrendo, sabe? Então, tipo, pra mim é o tipo de coisa que, tipo, aquele filme lá que eu odeio, que é As Ruínas lá do. Mesmo, que aí eles cortam a perna do cara, eles amputam a perna de um cara e o cara morre na cena seguinte, tá ligado? Tipo assim, nós temos que amputar a perna dele pra ele poder sobreviver. O cara passa por esse sofrimento todo e depois ele morre na cena seguinte. Aí tem um personagem que até fala, pô, mas ainda bem que a gente cortou a perna dele antes, né? Tipo, assim, pra que que tu Nossa, faz tudo isso meu se, Deus. tipo, se não vai adiantar de porra nenhuma, sabe? Então, assim, é oportunidade desperdiçada mesmo. Mas finais felizes não combinam com cavernas, claramente. Não, jamais. Gente, vocês falaram tudo aí, né, do filme, sim, mas eu queria fazer uns complementos. De um ponto que eu acho interessante na construção de alguns personagens. Acho que alguém citou aí que o Jaco gostava da Bego, né? Na verdade, não. Ele gostava era do Ivan. Ele odeia a Bego. Toda Ah. oportunidade que ele tem de xingar a Bego de ser escroto com ela, ele tem. Ele ama é o Ivan, né? Tem Faz até uma sentido. cena que ele filma os dois ali, o cara lá beijando o Ivan com a Bego lá e ele olhando com a cara fechada. Aí é, não, não, não, gente, ele gosta do Ivan, tanto que ele não pestaneja em nenhum momento, ele não hesita em nenhum momento quando a Bego tira o palitinho lá. Ele já vai para cima dela e Aí ele que eliminando a vai para concorrência. Eliminar a concorrência. O negócio dele era o Ivan, gente. Então, assim, eu acho Perfeito. interessante esse pontinho assim de construção do personagem para mostrar o quanto esse cara. E tem uma coisa assim: os personagens são ridículos, babacas, escrotos, imaturos, adolescentes. Mas tem certeza que todo mundo conhece gente igual a eles, assim. Eles são personagens muito palpáveis, assim. Sim. Todo mundo conhece idiotas que faria a mesma coisa naquela situação. Tem certeza. Total. É, e isso, assim, eu odeio esses personagens, os homens, né, principalmente. Né, a Bego ali, aquela mocinha que tá ali meio sem. Ela foi ali porque ela tava meio que no. É, a amiga tava, aí tinha um galanzinho lá. Aí, mas assim, né, ela era uma pessoa que não era pra estar tá ali. Não era a vibe dela aquilo. Ela acabou indo na onda e acabou pagando muito caro por isso, né? E aí é que a gente tem, né, uma empatia é a própria Célia, né? Mas assim, eu adoro o sorrisinho que ela dá no final, mas é aquilo que a Sil falou, né? Não dá para ficar satisfeito, né, com aquilo ali. Não é o suficiente, porque é um filme que, sobre mim, nessa questão desse pacto masculino, ele é muito forte nisso, porque os caras se unem. Eu pensei, da primeira vez que eu vi esse filme, eu pensei que o Carlos se oporia ali no momento também que os caras já estavam falando lá sobre a questão da Bego, sobre que, né, precisavam fazer o que fizeram. Eu achei que o Carlos ia se opor, porque ele parecia ser um ponto ali mais um pouquinho fora da curva, mas ele não, ele Ele é o mais passivo. é, ele acaba sendo mais passivo É. ali e é o que aceita. E ela vira e pergunta: Carlos, você não vai fazer nada? É o Carlos. Tipo, né? Aceita, porque ele tá ali com os homens ali, ele tem um pacto ali da masculinidade, ele faz o que os homens querem fazer. É, e esse filme ele eleva isso aí, por isso que essa sensação da Sil é muito foda no filme, né? Porque é muito foda para a mulher estar naquela situação ali com três homens, né? E é muito real isso, né? Que o filme, além do found footage ele ser muito bem feito, eu acho que o found footage ele tem que justificar pelo aspecto real, e isso se justifica bem da realidade, ele traz isso, porque essas personagens são suportáveis, são chatos, são idiotas, são babacas, são escrotos e são reais, são palpáveis, assim. E isso me incomodou, assim, não de ruindade, mas me incomodou de um desconforto que o filme me trouxe, assim. Né? Ou seja, se foi essa a intenção do diretor, para mim, funcionou perfeitamente. E eu acho que foi. Só concordar que o pacto da masculinidade é uma coisa muito forte, muito difícil de se quebrar. O que é muito triste. Que é até parte do comentário que eu vou fazer, que é relacionado ao final desse filme, que é uma das partes que eu mais gosto, porque ele é muito imprevisível. Eu não imaginava que aquele filme ia terminar daquela maneira. Mas, de fato, toda a construção do filme, principalmente em relação ao pacto da masculinidade que é feito, não importa o quanto o Jacó seja a pessoa mais desprezível do mundo, o Ivan e o Carlos ficam do lado dele. O Carlos, novamente, é um personagem extremamente passivo. Realmente, até o Scribe falou, eu também tive durante o filme, que eu achava que eu, em algum momento, eu ia ter uma reação mais contundente do Carlos. Nunca houve, nunca houve. Inclusive, o momento auge dele é quando ele tá limpando o sangue da boca dele. Ele tá se filmando limpando o sangue, dizendo, a gente precisava fazer isso, eu estou gravando porque eu espero que sirva como justificativa. Nunca serviria como justificativa. Vai se fuder, você tá sendo extremamente idiota, já que as pessoas iam entender isso. Mas enfim. E aí a Célia tem essa reação de que ela percebe que não importa mais o que ela vai fazer, ela vai ser a próxima. Não importa o que acontecer ali dentro, ela vai ser a próxima. Então ela entra em total situação de reatividade. Ou ela reage, ou ela já era. E aí ela parte para o final mais imprevisível possível, que era: ela rouba as lanternas de todos e usa o modo noturno da câmera para ir embora sozinha. Porra, que foda! Que ideia foda! No fim, ela precisou descer no mesmo nível que eles, mas pela própria sobrevivência. Isso sim é justificável. Ela ia ser a próxima, não tinha o que fazer, ela sabia que ela era a próxima. Então, inclusive, até a ideia do bem comentado pelo Daniel, na ideia de que se o resultado dos palitinhos fosse outro e eles tivessem matado a Bego de qualquer maneira, e esse ainda ficar mais definido de que ela era a próxima. Realmente, gosto muito do final desse filme, que eu nunca imaginei que ia terminar daquela maneira, mas é assim, maravilhosa a sequência final. Um ponto só que eu acho negativo da sequência toda da caverna é que eu queria que ele fosse mais. Ela queria que fosse mais gore, sabe? Eu gosto que da sujeira, da lama, do jeito que eles ficam destruídos, mas ainda assim que estavam meio clean ali, sabe? Principalmente no canibalismo em si, eles também são meio limpinhos nessa parte, nunca pega a cena mais explícita e tal. Tem um, acho que o máximo de trecho mais fortão é quando mostra o Jacó mesmo se alimentando na fonte, né? Ele tá ali sugando sangue da perna, mas é da perna. Só é um rápido estalo, bem rapidinho a cena. Mas é isso. Toda a sensação de claustrofobia e angústia que esse filme traz compensa todos os pequenos erros e abordagens dele. Muito bom, gente. Então, bora pro nosso último filme de hoje, que eu acho que será consenso. Que é o Vamos ver. motivo pelo qual eu sugeri esse tema. O motivo, Que eu exato. queria Mas foi um rever bom esse filme. motivo. Vamos falar então de Abismo do Medo, The Descent, de 2005, que é um filme que foi escrito e dirigido pelo Neil Marshall. Como eu falei mais cedo, ele fez o Dog Soldiers, que a gente falou acho que uns dois episódios atrás, né? E hoje vamos falar de um filme que também é de terror, né? Mas é bem diferente do filme anterior, então, do Neil Marshall. E até eu vou ter que trazer alguns comentários sobre Dog Soldiers, porque lendo sobre Abismo do Medo, o próprio Neil fala, faz essa comparação, porque ele não queria inicialmente dirigir um outro filme de terror para não ficar marcado justamente, né, como um diretor de filmes de terror. Mas como essa proposta do Abismo do Medo era tão diferente, ele falou: "Não, bora lá, vamos fazer", né? Abismo do Medo, então, trata de um grupo de amigas. A gente começa o filme já acompanhando três dessas amigas fazendo rafting, né? São a Sarah, a Beth e a Juno, que estão nesse bote, então descendo um rio, né? Fazendo ali um esporte de aventura e tal. E elas encontram com a família da Sarah no final do percurso, né? O marido dela e a filhinha. Depois, quando elas estão voltando, né, tá essa família então num carro voltando depois do rio para onde eles estariam hospedados e tal, e a Beth e a Juno iam encontrar eles depois, né? Mas eles sofrem um acidente nesse carro e o marido e a filha da Sarah morrem. Coisa de um ano depois, elas se reúnem porque a Sarah, obviamente, né, ficou traumatizada com toda essa experiência. A ideia era então partir numa outra expedição, agora para cavernas, em um grupo de amigas, né? Além das três, tem mais algumas ali, elas estão em seis, se não me engano, seis, sete. E elas vão explorar uma rede de cavernas ali, já foi, né? A princípio tinha sido tudo combinado, elas têm um guia, né? Um mapa. A Juno é quem estava liderando essa expedição, assim. Só que o que a Juno não fala é que ela decidiu sozinha, sem contar para ninguém, que elas iriam para outras cavernas que não tinham sido exploradas até então, né, que até onde ela sabia, pelo menos. E ela queria entrar nesse lugar para, tipo, elas serem as pioneiras, né, a entrar nessa caverna. Mas ela não avisa ninguém. Então ninguém sabe que elas estão lá. E obviamente que dá uma merda gigante, porque elas entram, elas acabam presas nessa caverna, sem ter um guia, sem ter nenhum conhecimento prévio desse lugar. E sem que ninguém saiba que elas estão ali, né? Para ajudar também, uma delas sofre uma queda, rola uma fratura exposta, enfim, é tudo do pior. Porém, uma coisa que eu acho muito legal é que são mulheres que já praticam esse tipo de atividade, né? Então elas têm, pelo menos, a habilidade de estar nesse lugar e de, em princípio, sobreviver às adversidades, né? E se embrenhar por esse lugar sem que dê uma merda federal maior ainda, né? Elas têm. E eu até acho muito legal que uma delas, acho que é a Beth, que fala: "Eu sou uma prof..." Em um dado momento ali, ela fala: "Eu sou só uma professora de inglês, não sou a Tomb Raider", sabe? Mas porque elas, assim, essa não é o cavernismo, assim, não é a atividade principal delas. Não só essa coisa da caverna, mas escalada, trekking ali em lugares, em terrenos difíceis, né? Elas têm todas essas habilidades. Por mais que não seja a atividade principal, sabe? Você pode ser uma mulher muito boa, em atividades desse tipo, tendo uma vida perfeitamente comum fora disso, sabe? O que eu acho muito legal, assim, também, elas têm, esse hobby, fora, e que não é o centro ali da vida delas, mas que. E elas nem por isso elas são menos habilidosas, né, nesse hobby. E não precisam, e tipo, é um grupo formado apenas por mulheres que tá lá se virando sozinha, né? Não precisa ter um cara ali como o líder desse grupo. E até o Neil Marshall fala que ele tinha pensado inicialmente em fazer um grupo misto, né, de homens e mulheres, Mas ele nunca tinha visto uma história desse tipo em que só houvesse, em que o grupo fosse formado só por mulheres. Então ele resolveu fazer dessa forma, né, para dar essa diferenciada, assim, eu acho que foi uma decisão bem acertada. E ele faz essa comparação com Dog Soldiers, que no em Abismo do Medo, as mulheres conversam sobre o que elas estão sentindo nessa situação merda em que elas estão, né? Enquanto isso jamais aconteceria no grupo de Dog Soldiers, sabe? Que eram soldados, homens, tinha uma mulher ali no meio, mas ela, tipo, ela não tava nesse mesmo grupo a princípio, né? Eles encontram com ela depois, assim. Então é uma situação muito diferente, né? E isso eu acho muito legal também. Mas tudo piora, não é mesmo? E eu acho muito legal. Quem não assistiu esse filme, quem não faz ideia do que a gente está falando, eu sugiro não ouvir nem daqui para frente. Eu nem é spoiler tanto, mas eu já sugiro parar agora mesmo. É, assim, até o filme já passa um bom pedaço, assim. É, delas entrando na caverna, ficando presas, a Holly sofre essa fratura exposta. Então elas já estão numa situação muito ruim antes de descobrir que essa caverna é habitada, na verdade, né? Por criaturas que seriam humanos, mas que provavelmente moram, se evoluíram nesse lugar. Então eles não têm pelos, não têm cabelos, eles são cegos, eles escutam muito bem. Então é uma situação que já estava assim muito complicada e fica mais difícil ainda, né, lidar com esses seres que comem carne, né? E elas são carne. Então, eu gosto muito disso, de ser uma situação muito muito difícil que você acha que putz, já tô no fundo do poço, né? Mas não, tem ainda um alçapão ali para elas se afundarem ainda mais. Mas é isso, quero ouvir de vocês então o que que vocês acham de Abismo do Medo. Nada está tão ruim que não possa piorar. Exato. Mas, Exatamente. assim, eu queria que você. O que que você acha da relação da Juno e da Sarah? Assim. Ai, então, isso é um desgosto para É, mim. né? Imaginei. Não, mas por quê? Explica Isso melhor. é algo que eu não gosto. Porque assim, desde o começo dessa cena no rafting, né? Dá para sacar ali que a Juno e o marido da Sarah têm alguma coisa. E aí depois, antes delas, acho que antes delas entrarem na caverna, elas passam uma noite ali numa cabana antes, né? Não, acho que é depois que rola essa discussão. Em algum momento rola uma discussão e a Juno fala: "Ai, a Sarah não foi a única pessoa que perdeu alguém aquele dia." Sim, não Sabe, tem isso é uma nenhuma. bobagem, gente. Não tem nenhuma necessidade de enfiar essa traição, né? Porque é uma traição muito pior, porque, tipo, se o seu marido te trai, já é uma coisa ruim. Se ele te trai com uma das suas melhores amigas, então aí não é uma traição só do marido, é uma traição da amiga também, e aí é foda, sabe? E não precisa, velho, você já tá numa situação impossível. Que merda de colocar isso, sabe? Posso defender um pouco dessa escolha, então? De Pode, acordo com a pode. minha. Porque, assim, eu tô inclusive escrevendo um roteiro para um vídeo que eu pretendo gravar sobre o filme, que agora eu tô aproveitando, né? Já que eu tenho. Já gravo para cá, já gravo Justo. pro canal depois também. Mas eu deixo para gravar É depois isso. da gente discutir, porque vai que preciso mudar alguma coisa, né? Mas, assim, tem uma questão nesse filme que me agrada bastante. E aí tem uma questão que não me agrada tanto, não me agradou tanto na segunda, nessa vez que eu vi agora, mas eu vou falar depois, tá? Mas essa questão da ideia da traição em si. E aí eu tô falando de traição de uma maneira um pouco maior aqui, porque eu não vejo. Porque, assim, primeiro, a Juno, ela não é nem um pouco. Ela não é boa em esconder que ela tava tendo um caso. Todo mundo sabia, menos a Sarah, tá ligado? Tipo, todo mundo sabia disso. Tanto é que é uma outra que conta pra ela depois, tudo mais, tipo assim, porque ela não é boa em esconder isso, sabe? Então, tipo, ela fala, não foi só ela que perdeu alguém naquele dia. Tipo, não tem como tu interpretar essa frase de outra maneira. Por que que eu acho que tá ali? Por que que eu acho que essa traição tá ali? Porque eu acho que uma das temáticas principais desse filme aqui é, de fato, né, tipo, não é nem uma questão de opinião, é a ideia da sororidade, né, a ideia da relação entre as mulheres. Existe uma espécie de traição dupla que acontece a partir dessa personagem da Juno, porque a Juno, ela é, digamos assim, de certa maneira, a causa de que tudo aquilo ali tá acontecendo, porque ela levou o pessoal para um lugar que não tinha sido explorado ainda, e aí depois tem um túnel lá que desaba, então eu fico preso lá dentro e tudo mais. Mas assim, em nenhum momento ela se torna o que o cara do La Cueva se tornou. Ela continua sendo uma líder e ela continua se preocupando com todo mundo. Tanto é que o motivo dela, tipo, ser deixada para morrer depois é porque ela faz questão de voltar para salvar a Sarah que tinha ficado para trás. Então, assim, ela tem essa complexidade na sua personalidade, né? No seu desenvolvimento de personagem. E aí, por que que eu acho que isso é interessante quando a gente tá falando de conflitos de desenvolvimento de personagem? Porque o tema central aqui é a ideia da traição. E a traição que acontece não é a traição dela ter transado com o marido da Sarah. É a traição das duas, a traição da sororidade em si. Porque o marido não é nem mencionado. Sabe, o marido ele é literalmente tirado do filme logo no início para sobrar só elas. Então a relação ali é entre aquelas mulheres. E aí o que acontece? Existe uma traição, como eu disse, uma traição dupla. A primeira, aquela que aconteceu no passado, quando a Juno teve um caso com o marido da Sarah. E aí tu vê como a gente tá frisando essa frase: a Juno que teve um caso com ele, não ele que teve um caso com ela, sendo que era ele que é casado, tá ligado? Mas é porque, tipo, a relação das duas é mais importante pro filme do que a relação dela com o marido. E aí a outra questão é que a Juno também matou uma das mulheres ali do grupo, né? Por acidente. Ela achou que tava vindo uma criatura atrás dela. Ela pegou e girou a machadinha dela lá, acertando o pescoço da mulher, que é uma cena que é sensacional. Tipo, a maneira como ele Incrível. filma aquela cena é impressionante. E ela fez isso. E aí, o ato dela em si é um acidente. Aonde que tá, digamos, essa traição que eu tô falando? Quando ela simplesmente deixa a outra para trás e deixa os monstros levar a culpa pelo que ela fez. Tá ligado? Porque, tipo assim, não dá pra tu. Lógico, ela tá ali no calor do momento, ela fez merda, mas, digamos assim, ela não queria fazer o que ela fez. Sabe? Tipo, ela não fez de propósito. Eu volto no personagem do La Cueva lá, que eles escolheram, eles fizeram uma votação e enfiaram uma estaca no peito da mulher. Ela fez aquilo ali enquanto ela tava se defendendo, sabe? Então, tipo assim, ela não planejou o que ela. A traição dela tá quando ela quebra a união daquele grupo, simplesmente deixando a outra pra trás pra tentar se eximir da própria culpa. Então, são duas traições que acontecem entre esse grupo de mulheres, certo? Então, por isso que eu digo que a parte do marido, o marido não importa para essa história em específico, ele importa para outra que eu vou mencionar depois. Mas para essa, o marido não importa. A relação ali é entre as mulheres. E aí, por que que existe tanta complexidade? Porque, digamos assim, a Juno fez algo no passado e ela também matou essa outra personagem por acidente. Ela fez essas duas coisas. Mas ao mesmo tempo, ela liderou todo mundo e se colocou constantemente em risco para tentar salvar os outros, ao ponto de inclusive voltar para salvar a Sarah. E aí o que que a Sarah faz? Dá-lhe uma machadada no joelho dela e deixa ela para trás para poder ela própria se salvar. Então, tipo assim, lógico, a gente está acompanhando o filme pela visão da Sarah, e a Sarah é a nossa protagonista e ela é a nossa heroína também. Mas são personagens extremamente complexos por causa dos seus erros e não por causa dos seus acertos, sabe? E eu acho que o filme consegue inserir, a partir do momento que ele reforça os erros dos seus protagonistas, os conflitos internos deles, a gente se importa mais com eles ainda. Porque, tipo assim, a Juno tinha tudo para ser aquela personagem estereotipada que toma a frente, que deixa todo mundo para trás para poder se salvar a si mesma. Ela não faz isso, sabe? Tipo. Ela tá constantemente se arriscando para salvar os outros também, sabe? Então, tipo, eu gosto dessa complexidade dos personagens. Acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Tipo, o conflito entre eles eu acho que faz sentido porque dá mais vida para esse personagem, porque esses personagens eles são contraditórios por si só, sabe? Eles são humanos, eles são reais, sabe? Ao contrário do La Cueva que a gente tá vendo ali, que tipo, ela tá falando, porra, aqueles personagens tipo, no início é só estereótipo por estereótipo. Esses não, eles são complexos. Porque eles são errados também. Então eu gosto disso. Era só isso que eu queria dizer. Só isso, né? Falei pra caralho. É, aí por isso que eu acho que, porra, a Beth quando a Sara acha a Beth morrendo lá, porque ela não morreu, aí ela joga toda a culpa na Juno por ela estar morrendo ali, né? E aí a Sara, mano, a Juno é muito mais habilidosa do que a Sara. E aí a Sara acha o quê? Que vai conseguir sair sozinha desse caralho, desta caverna e vai matar a Juno pra se vingar ali naquele momento? Pô, deixa pra se vingar depois, filha da puta, sabe? Mas não, vou matar aqui a única pessoa que sobrou e ficar aqui me virar sozinha, né? Mas aí é que tá, ela Nesse tá matando finalzinho. a pessoa que traiu a sororidade. Essa que é Sim, a questão. É total. tipo, ela não tá matando. Tipo, o fato dela ser a líder e ela ser a mais habilidosa, nesse caso, não é tão importante porque a questão central aqui é a relação entre elas e ela quebrou essa relação duas vezes. Então, por causa disso que ela é deixada para trás. Não tô falando que é justificável, não tô falando nem que é certo. Eu acho que isso não é uma questão que o filme sequer levanta, sabe? Eu digo que assim, é por causa disso que ela age. Pelo menos a minha Não, eu visão. acho que faz muito sentido aqui. É que mesmo assim eu fico Não, puta, claro, porque, né? mas que bom! Mas Mas que faz, bom! tá dentro ali do que a gente estava vendo até então, né? Não é uma coisa que saiu assim, que você fala, ai, nossa, mas isso jamais teria acontecido. Não, teria acontecido exatamente desse jeito mesmo. Nossa, gente, não imaginei que eu levantaria um debate tão complexo. Achei que a gente ia resolver. Não, Tá, esse mas filme já, tem camadas, cara. é, já que eu levantei Tem. a peteca aí, né, pra vocês aí, vocês falaram muito bem os dois aí. É, a primeira vez que eu vi o filme, né, foi logo no lançamento dele, eu achei sensacional a Sarah fazer o que ela fez, né? A Juno é a filha da puta. E vendo esse filme novamente, eu virei e falei: então. Aí eu queria saber, eu falei: eu vou perguntar, né? Por isso que eu queria saber primeiro, assim, a opinião da Sil, né, por vários motivos, assim. Mas, assim, eu achei que vocês resumiram bem. Me incomoda, mas é justamente tem essa complexidade, assim. Tem essa complexidade que incomoda a gente, assim, de várias maneiras, assim. E o filme, ele de certa forma, ele me surpreende, porque tem uma hora que as duas ali parecem estar unidas ali, né? Elas enfrentando, elas ficam bem badass, assim. Inclusive, quando eu vi no cinema, a galera vibrava com as duas lutando contra as criaturas. Eu achei isso bem legal no festival, né? Assim, independente. Ele foi um filme que foi muito. A galera curtiu muito, assim, por esses motivos, assim. Mas eu não esperava ali aquela atitude naquele momento. E, de certa forma, me surpreendeu. E eu terminei o filme ontem, que eu fiz uma maratona de filmes de cavernas ontem. Eu terminei o filme ontem muito angustiado, porque eu fiquei muito, assim, sem conseguir tomar um partido, assim, daquela situação ali. Por vários motivos. Pelos motivos que a Sil citou, pelos motivos que o Daniel citou, que o Daniel, assim, ele esclareceu muito bem dessa questão da sororidade ali, dali tá sendo justificado. A gente não cita o filme 2, não, a gente esquece que ele existe, né? Não, Eu finge tenho que que não eu tenho que existe. ver ele. Eu ainda não vi, cara. Tenho que ser Você bem não sincero, mas eu viu? tô com ele Eu aqui. também Não não vi conseguiria ainda. rever esse filme. Mas ele é baseado no final americano do filme, né? Na ideia de Isso. que ela Sim. saiu da caverna. Isso. Mas eu não vou entrar porque me pareceu uma tentativa, tipo assim. Eu acho que talvez o filme tenha sido um pouco criticado disso na época, não sei. Me pareceu uma tentativa, a gente vai tentar corrigir isso aqui, mas não funciona, enfim. Então a gente esquece que existe. Precisa até cortar, se eu posso cortar. Não, imagina. essa parte. Vamos deixar. Mas falando do filme em si, assim, é um filme. Eu revi ele depois de muito tempo, assim. Eu adoro, você tem uma empatia enorme com as personagens, assim, com todas. Todas, assim, gente. Tem uma coisa que é muito legal, que quando eu vi o filme, assim, quando eu comecei a ver o filme, eu me lembrava do nome das personagens, assim. E assim, gente, é sério, tem uns, sei lá, tem mais 10 anos que eu não vejo esse filme. 10 anos, sei lá, uns 10 anos que eu não vejo. Quando ele saiu, eu vi ele muito, assim, eu vi, sei lá, eu vi ele em um ano, eu devo ter visto umas 10 vezes. Acho que eu vi ele uma vez por mês, porque eu gostava muito dele. Na Aí locadora ele depois. fez muito sucesso, né? Na época da Nossa senhora, locadora. eu pegava em local. Aliás, eu tenho uma cópia dele em DVD também, então Vira e mexe, ah, vou ver Abismo do Medo. Mas era isso, assim, tinha muito tempo que eu não via, e quando eu revi, né, ele agora de novo, eu fiquei impressionado por o quanto, assim, eu lembrava, gente, eu lembro do nome das personagens, né, eu achei uma coisa incrível isso. Quando elas foram aparecendo, ah, fulano tal, fulano tal, fulano. Falei, gente, que incrível, né, porque foi um filme que marcou tanto e criou tanta empatia com as personagens, assim, que foi foda, assim, né, acompanhar ali a morte ali delas ali, né? Porque pra quê, né, gente? Todo mundo morreu, gente, né? Todo mundo não, né? Mas tacando spoiler aqui, mas a gente já tinha avisado que teria esse spoiler. Mas a gente sente mais a morte, né, das personagens quando elas vão acontecendo. Tem a morte da personagem que me toca muito, que é a que morre pendurada, que é a médica. Ah, foda essa cena. Não, não é a Holly, Não, a Holly é maluca, velho. Ela sai Sim, correndo igual a é doida a que do quebra a cu, perna, né? velho. E que quebra a Eu perna. acho Ela que sai correndo é a igual Beth louca, mesmo. velho. É É a a Beth. Beth. Não, é É a a. É a Sam? Sam. É a Sam. Sam. É a É a Sam. Sam. Ah, tá. Ok. É a Sam que é a médica, assim, cara. A morte dela é muito foda. Que ela tá passando ali no negócio. Ela tava fazendo a manobra arriscada, que ela era muito habilidosa nisso, né? Tanto que é ela que faz quando elas têm que passar de uma. Tipo, você tem que pular, né? Um túnel. É ela que vai primeiro, que Nossa, aquela cena é muito coloca. tensa também. Nossa, esse filme é muito tenso, cara. Esse filme, assim, ele não passa uma agulha. Mas é justamente aí, ela tá naquela cena ali e a morte dela é muito foda, cara. De todas são, assim, de todas. A da Beth, que é a melhor amiga ali da Shauna, foi um acidente, mas foi foda. E o que me deixou também nesse filme, assim, é a questão justamente da Juno, né? Porque não mostra, é a única que não mostra ela morrendo, né? Então, teoricamente, a gente não sabe ali o que aconteceu realmente com ela, assim. Eu gosto desse final em aberto que o filme proporciona, porque a Sarah larga ela e a gente não vê o que acontece. A gente escuta uns gritos, mas a gente não vê. A gente vê a morte de todas as personagens. Acontece é ver claramente a morte de todas as personagens. A dela a gente não vê. E isso deixa. Eu gosto desse ponto em aberto do filme. E fora que é um filme assim, que ele é. Caramba, ele é bem dirigido pra caramba. Ele é bem fotografado pra caramba, né? Nossa, Porque. demais. Tem momentos que eles usam ali só as luzes das lanternas, né? Aí tem, ela é claro que eles usam iluminação ali para a gente entender. Ao contrário do La Cueva, assim, que eu acho que também é um acerto grande do La Cueva, que ele trabalha ele com planos muito mais fechados ali, então as luzes são praticamente ali as luzes dos equipamentos das lanternas ali, eles usam muito pouco recurso de uma luz ali para corrigir alguma coisa, mas aqui no Abismo do Medo eu acho perfeito assim como que eles fazem o uso. Eles usam muito sinalizador, muito. É claro que tem a iluminação que eles usam para corrigir alguma coisa, para não faltar ali alguma coisa, mas eu acho muito interessante esses recursos técnicos que o filme tem. As atuações são bacanas. Eu gosto da atuação da Shauna, da Natalie que faz a Juno, né? De todas as personagens, assim, elas têm personalidades muito fortes, assim. E é isso, gente. Eu abri aqui no Google aqui para ver, 87% gostaram desse filme. Mais Ah, tipo, importante do fácil. que isso é que nós quatro gostamos. Então, mais Sim. importante. Então, Eu queria 100% de só aprovação aqui. falar umas palavrinhas. Pô. Vai lá. É Mas tu gostou porque também, eu não. né? Só pra manter os 100% de Eu aprovação aqui. amo esse filme. Ah, tá. Então tá. E eu não reassisti ele para esse programa porque eu tinha assistido ele no começo do ano passado, que tava saindo do catálogo do Mubi. E aí eu disse, não, eu vou rever. Meu namorado não tinha assistido. Ele disse, você precisa ver esse filme. Uma das coisas mais fascinantes de Abismo no Medo é como ele é um filme com tantas camadas. Ele é um filme sobre amizade, ele é um filme sobre terror de sobrevivência e ele é um filme sobre monstro. Basicamente, ele é esses três filmes misturados. E eu gosto da ideia de que, mesmo com que a ideia do roteiro ela seja um pouco criticável, de que um grupo de mulheres, e a gente tem aquela ideia clichê da melhor amiga que traiu a sua amiga ficando com o seu marido, mas Eu não tem como eu não ficar hipnotizado pela maneira como isso é retratado nesse filme. Porque, primeiro, a gente tem que voltar lá pro começo, onde a Sarah tá fazendo lifting, eu esqueci, a descida, né, Rifting, né? de barco. É raft, Rafting. isso, desculpa. É, descida de barco com as amigas. É, a gente percebe claramente que a melhor amiga dela tem um caso com o marido dela, mas a gente tem a morte, então, do marido dela. Só que não é uma morte, não é um acontecimento pequeno. Não. É a criação de um trauma absurdo. Porque a morte do marido da Sarah e da sua filha, que é mostrada no filme, quase de maneira gráfica, é aterrorizante. É um dos momentos mais aterrorizantes do filme. Logo no início, a gente tem a morte deles, que é. Eles são transpassados por canos. E a Sarah sai ilesa desse. Tá só um ano depois a gente voltar para as meninas, que elas estão querendo fazer esse momento com a Sarah para tentar dar um respiro, né? E uma coisa que eu já havia percebido nesse filme é que o tamanho do trauma da Sarah é um outro fio condutor desse filme. Ele é mais uma das camadas. Então a gente tem quatro camadas, porque a gente tem um terror psicológico também. A mente da Sarah, ela tá completamente bugada. Eu gosto de fazer um paralelo da mente da Sarah com a mente do personagem do Joel de The Last of Us. Tanto o jogo quanto a série. É, justamente no começo de The Last of Us, o Joel, ele sofre um trauma gigantesco, que é ver a filha dele sendo metralhada. E 20 anos se passam, o mundo entrou em um colapso, e esse trauma, ele está totalmente armazenado dentro dele. A mesma coisa é com a Sarah. E esse trauma, ele evolui ao ponto de, como algo nunca tratável, de se transformar em um catalisador de medidas extremas. Porque no final de The Last of Us, spoiler, mas acho que todo mundo já sabe, no final de The Last of Us, Joel aniquila um hospital inteiro para salvar a garota que agora ele considera a filha dele. Só que essa garota tinha a cura da doença que tá acabando com o mundo inteiro. Então ele destrói todas as chances simplesmente pela conexão emocional que ele cria com ela, junto ao trauma que ele nunca superou da perda da própria filha. A Sarah tem esse movimento nesse filme. Ela não importa a situação extrema em que ela tá. Ela tá tentando sair de uma caverna, ela tá tentando sobreviver a um ataque de monstros. Ela continua carregando o trauma gigantesco da morte do marido e da filha. E ela catalisa isso, quebrando a perna da melhor amiga dela antes de elas conseguirem fugir da caverna. Então, tipo, eu achei essa cena dela enfiando a faca no joelho, a faca não, né? Eu esqueci o nome daquele objeto. Extremamente justificável. Porque a mente da Sarah é um polenguinho. E tudo que tá acontecendo ali dentro só catalisou essa monstruosidade que tava dentro dela. Virou, ela causou isso porque ela não via outra opção, sabe? Dentro do trauma, dentro da loucura, dentro do que tava dentro dela, que explodiu naquele momento. Então, eu adoro a condução do roteiro desse filme. A gente pode fazer vários questionamentos, mas eu sou hipnotizado pela condução desse roteiro. E eu amo esse final em especial, porque acho que a gente acabou não comentando, né, que no final do filme a gente tem toda essa situação da Sarah, destrói o joelho da amiga, ela fica lá pra lutar, a gente não sabe nem se ela morreu de verdade, ela corre, corre, corre, encontra um feixe de luz, sai, consegue ir pro carro, pra depois ela ver a amiga morta do lado dela. E depois ela voltar pra caverna. Só que na caverna a gente fica na situação: peraí, ela não saiu? Ela não conseguiu fugir? Será que ela tá ali dentro e nada daquilo aconteceu no arco final, no movimento final? E aí vem a filha dela carregando um bolo, que notavelmente é uma montagem da mente dela. E aí novamente me reforça a ideia de que o trauma dentro da mente da Sarah é tão grande e tudo aquilo serviu tanto de gatilho que ela enlouqueceu de vez praticamente. O final desse filme, que eu amo, ele dá diversas possibilidades de interpretação de que o que realmente aconteceu no final. E nenhuma resposta é certa. Porque, por exemplo, na minha opinião, ela realmente saiu. Ela realmente saiu da caverna, ela realmente destruiu o joelho da melhor amiga, e ela realmente conseguiu sair. Mas, novamente, os gatilhos do que aconteceu na caverna despertaram uma loucura junto a um trauma que nunca foi solucionado de verdade. Então, não tem como não gostar desse filme, porque ele apresenta todas essas camadas de desenvolvimento, todos esses gêneros misturados em uma obra só, e novamente até um comentário muito bem citado por vocês, de um grupo de personagens que não é perfeito. Tem alguns defeitos ali de condução, mas é ótimo, é ótimo. São mulheres realmente fortes, elas não são guerreiras, tirando a menina ali que vira uma Tomb Raider, né? Ela vira uma Lara Croft em certo momento do filme. Mas são personagens maravilhosas, muito bem desenvolvidas, a relação delas muito boas. Nada nesse filme é superficial, impressionantemente, nada nesse filme é superficial. Principalmente pela condução dos personagens. Então, aos outros filmes que nós falamos, aprendam. Porque dá pra fazer. E, novamente, vamos esquecer que o 2 existe. Porque, puta que pariu, esse filme nunca deveria ter tido uma continuação. Ai, não, pra variar, né, gente? Mas eu queria saber de vocês. Eu queria saber de vocês em relação à interpretação de vocês do final. Vocês acham que ela saiu ou não? Porque o Samuel já falou a dele, né? Eu, na minha interpretação, assim, esquecendo que o 2 existe, ela não saiu. É. Eu também vi dessa eu maneira. Também não acho que ela não. Nem chegou a sair, até porque quando volta, volta exatamente pra onde ela tava, né? E aí ele abre o plano e, tipo, não tem nenhum sinal de luz por ali, né? Então, tipo, eu li dessa maneira também que ela não saiu. Daí eu vou. Posso falar mais um pouquinho, então, porque eu já falei pra caralho aqui, mas só pra falar desse final. É porque, assim, eu tive uma leitura completamente diferente agora dessa vez que eu vi, e falando especificamente da ideia do filme ter dois finais, né? Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, como acho que a Sil já comentou antes, não sei se foi durante a gravação ou não, eles não gostam de final triste, então eles simplesmente cortaram essa última parte em que ela aparece de volta na caverna, então aí dando a entender de que ela de fato saiu e se salvou e fechou tudo certo, né? Enquanto que pro resto do mundo foi lançado esse final mais depressivo, né? Que é uma coisa que combina com o tema do nosso podcast, né? Filmes de caverna são depressivos, aparentemente. Que toda a esperança se esvai e ela continua lá dentro da caverna e ela provavelmente vai morrer lá dentro se não tivesse uma continuação, né? E essa ideia... Eu entendo a ideia de que, como a gente até já conversou aqui, né? Não teria como conseguir, apesar de ter uma outra saída, eles falam disso em certo momento, a possibilidade de ela achar essa saída justamente quando ela tá fugindo ali, não era uma possibilidade tão grande, apesar de que eles estavam seguindo umas flechas ali e tudo mais, então assim, teoricamente estava indo pro caminho certo e tal, mas beleza. Existia essa possibilidade dela conseguir sair, e aí o filme... no resto do mundo, né, escolhe terminar com ela ali dentro. É uma escolha, acho que se a gente for por essa questão de tipo assim, de ela ser uma personagem que tava meio que enlouquecendo, faz todo sentido, sabe? Tipo, eu não tô criticando o final em si, até porque, tipo, eu lembro que é o tipo de final que te tira o chão, assim, enquanto tu tá vendo, sabe? É muito impactante e funciona muito bem. A questão principal pra mim é que, pegando o gancho disso que o Samuel falou, o filme tem essa questão que o Samuel falou do trauma, né? Eu diria que o filme tem essa questão do luto, né? Tipo, tá relacionado ali também. E o filme é uma metáfora para como que tu vai lidar com o luto, né? Porque ela tá tendo visões da filha dela que morreu ao longo do filme. Ela vai ter essa visão no final também e tudo mais, né? Então é um filme que tá trabalhando com isso. Tá trabalhando com essa ideia de como que tu lida com o luto. Como que o luto é algo que tu carrega contigo. E tu precisa, de certa maneira, aprender a viver com esse sentimento. Porque não é um sentimento que se cura, não é um sentimento que vai embora. Ele vai ficar contigo pra sempre, sabe? E tu precisa aprender a conviver e a viver com ele, né? E o filme serve de metáfora pra isso, ao mesmo tempo que ele apresenta o que, tipo, em dois momentos diferentes, ele apresenta pra gente o que seria uma espécie de renascimento, bastante literal, inclusive, da personagem, sabe? Tipo, que é a ideia de que tem uma cena que ela cai lá naquele lago de sangue, coisa assim, e ela sai de lá, ela emerge de lá transformada, tanto é que quando a Juno encontra ela, a Juno mal reconhece ela, assim, que ela parece outra pessoa mesmo, né? Ela pergunta, nossa, o que aconteceu contigo, assim, então ela sai transformada e tem a cena final, que de fato é como se ela estivesse nascendo de novo, né, que ela tá saindo literalmente de um buraco apertado coberto de sangue, sabe? Então, tipo assim, ela tá de fato nascendo de novo. E aí, tudo que veio antes me parece ser uma metáfora para isso, inclusive o que ela faz com a Juno, porque, tipo, quando ela deixa a Juno para trás, ela tá deixando, de certa maneira, o passado dela para trás. Tudo que ela viveu, tudo que ela vivenciou, tudo que ela sofreu, ela tá tentando deixar isso para trás, não para esquecer, mas para tentar seguir em frente. Eu acho essa mensagem muito impactante. Eu acho que o filme insere esses elementos ao longo de todo o filme que, na minha leitura, reforçam essa questão. Qual é o problema, então? É que quando ele tira isso da gente no final, quando ele bota ela de volta naquela caverna, ele basicamente está condenando a personagem. Ele tá falando assim: tu sofreu pra caralho, e é isso, tá ligado? Tu sofreu pra caralho pro divertimento dos outros, assim, porque, tipo, tu vai continuar na merda. Não tem solução. O teu sofrimento não serviu pra nada também, sabe? Então, tipo assim, é muito mais depressivo do que eu lembrava que seria, sabe? Acho que essa é a minha questão. Então, por isso que eu não gosto tanto, por isso que sabendo que existe esse outro final, que é um final mais feliz, eu acho que dentro da construção do filme, dessa ideia do renascimento, que, como eu disse, é bastante literal, inclusive, eu ficaria satisfeito agora com um final mais feliz. Do que, por exemplo, quando eu vi esse filme na minha juventude, que eu gostava do impacto do final original, né, do final. Mas agora eu acho que vendo essa trajetória da personagem, vendo, tipo, o que ela sofreu, e vendo que, tipo assim, o filme tá mostrando isso, esse sofrimento como sendo etapas para conseguir lidar com o luto, eu quero que ela consiga chegar em algum lugar. E ele me tira isso da mesma maneira, fazendo um ciclo completo aqui, né? Da mesma maneira que o The Deep House também me tira isso lá no primeiro filme que a gente comentou, que ele faz o personagem passar por tudo isso e ele tira essa resolução da gente. Então me incomodou dessa segunda vez. Ainda acho que o final que a gente viu originalmente é extremamente impactante, mas dentro da construção da personagem eu queria ver ela se safar. Ah, também, eu não gostei. Não gostei dela terminando totoca da cabeça, não. Eu disse, pra mim ela se salvou, só que ela virou completamente, exatamente como o Ivo disse, totoca da cabeça, Pois total. é, totoca da cabeça aí. Então tu acha, Samuel, que ela tá no Ela tá no carro, mas carro ela tá enlouquecendo. imaginando coisa. Pra mim, Ah, tá. esse é a minha interpretação no final. Ela tá no carro imaginando tudo aquilo. Eu não, eu, pra mim ela Não saiu, né? não saiu, ela deixou a Juno lá na caverna mesmo e partiu sozinha. Mas não chegou a lugar nenhum, assim. E eu acho que é muito pessimista mesmo. Também entendo, Daniel, eu acho que até faria sentido ela ter saído, sim, para finalizar esse arco, né? Mas eu não sei se seria muito plausível, assim. Porque, nossa, quando a câmera afasta e mostra exatamente onde ela tá na caverna, assim. Tipo, você vê que não tem nenhum resquício de luz ali, escuta o barulho dos monstros se aproximando, né? É terrível, assim. É um final bem devastador mesmo. Gente, nesse filme, na verdade, eu não queria que ninguém morresse, mas enfim. Sim. Ah, só uma coisinha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu encontrei uma versão do roteiro do filme na internet aqui, e aí eu fui direto para a última cena para ver como que ele escreve. E aí ele escreve alguma coisa do tipo assim, quando corta, né, do lado de fora pro lado de dentro da caverna. E ele escreve alguma coisa do tipo assim, que a gente vê o rosto da Sarah, não sei o quê, enquanto ela retorna à realidade. Então eu acho, pelo menos assim, da maneira como Tá escreveu, porque o explicado. que tá no roteiro não quer dizer que é o que tá no filme, né? Mas tipo, Sim. é mais por essa Sim. questão, assim, tipo, eu acho que tá indo mais ou menos por esse caminho que a gente interpretou também, né, Silvio? E Sim, eu acho que sim. Mas é isso, gente. Às vezes a gente só fica chateado mesmo. Mas é um filme profundo, pra botar um trocadilho aí com o tema do conversa. Sim. Vai todo mundo dormir triste hoje, cara. Eu já tô assim. Mas a gente não esqueceu que o Samuel tinha alguma coisa pra falar pra gente, pra mostrar pra gente agora no final, não tinha, Samuel? Ah, já posso? Eu até Essa é a esqueci. hora. Ah, Acho que deu, né? Acho que deu. pode. É seu momento. Acho Não. que deu porque já foi, né? Já Eu queria falamos contar para demais. vocês um segredo um pouco obscuro meu, que esse programa vai trazer à tona, que é eu sou um pouco viciado em histórias de pessoas que morreram em cavernas. Eu tenho essa pequena obsessãozinha de histórias de pessoas que morreram em cavernas. E aí, por causa do nosso programa Ai, de... acho que eu já até sei de quem que você vai falar, mas E fala. aí eu trouxe, na verdade, o... olha as palavras que eu vou usar. O meu top 3 mortes em cavernas. Meu Deus, mano. Ah, ótimo. Vamos. Três histórias que eu considero incríveis para vocês analisarem o que pode acontecer com pessoas que inventam de fazer isso na vida real. A primeira delas aconteceu no sistema de cavernas em Catastrophe, na Inglaterra, em 1959. Essa, assim, um clássico das histórias, tá, gente? Que o Neil Moss, que é um estudante de Oxford, ele era um grande explorador e esportista, tinha apenas 20 anos quando ele entrou nesse sistema de cavernas em Catastrophe, em Derbyshire, em 22 de março de 1959. Ele se juntou com um grupo de colegas que era entusiasta de espeleologia e uma aventura, né, que ficou muito marcada na história. Que o rapaz, ele estava acompanhado por outros 7 exploradores que estavam muito ansiosos para tentar se aventurar em uma passagem extremamente estreita, que estava localizada dentro da câmara, dentro de uma das câmaras lá do sistema, que havia sido descoberta apenas 2 semanas antes. Após chegar nessa câmara, que está situada nada mais nada menos que 300 metros abaixo da superfície, foi decidido que o Moss seria o primeiro a entrar na área não descoberta, porque ele era muito magro. Então, antes da expedição, outros 4 já haviam avaliado a área e notado que a passagem tinha 12 metros de profundidade e que havia uma curva em espiral no meio dela que tornava muito difícil a navegação. A gente está falando de uma caverna dessas que só entra indo para frente. Você não tem muito o que fazer depois. E aí, embora as circunstâncias exatas desse acidente ele nunca tenham sido realmente confirmadas, acredita-se que o rapaz ele se deparou com uma pedra que estava bloqueando o caminho e tentou removê-la. Só que isso foi um erro fatal, porque a pedra justamente obstruiu as cordas, as escadas que foram enviadas pelo grupo para levar ele de volta. Em algum momento, o Moz ele conseguiu se amarrar a um cabo, mas ele era pesado demais para que a equipe conseguisse levantá-lo, sendo que ele já era o mais magro do grupo. Então, os companheiros, os colegas dele, eles persistiram nos esforços para tentar libertar, só que nada estava dando certo. Então, dizem que o Moz ele moveu seu corpo em uma posição que é ainda mais difícil de recuperar, logo abaixo da seção espiral da passagem, que fez com que ele ficasse preso em uma fenda elíptica de apenas 45 centímetros de largura. Então, Meu ele Deus. gritou definitivamente: "Estou preso, não consigo me mover nem um centímetro." Só que aí o pior ainda estava por vir. Porque como o corpo do Moz ele estava preso dentro da passagem estreita, ele estava bloqueando o fluxo de ar dentro da caverna, o que significava que a atmosfera estava rapidamente ficando sobrecarregada de dióxido de carbono da própria respiração dele. Então aconteceu o que acontece quando você respira muito dióxido de carbono. Ele começou a ficar completamente desorientado devido à falta de oxigênio, até finalmente perder completamente a consciência. E os companheiros que estavam lá na caverna também não estavam ficando muito atrás. Os outros 7 também estavam sofrendo do mesmo problema e 3 deles desmaiaram enquanto esperavam a chegada da equipe de resgate. Então, vários espeleólogos mais experientes foram depois que foi acionado o resgate, gente pequena o suficiente para tentar caber dentro do túnel, tentar ajudar na libertação do Moss, mas explicaram que estavam sendo empurrados de volta pelo ar poluído e tiveram dificuldade de chegar perto dele. Gente, esse caso, assim, foi exército, marinha, polícia, todo mundo. Era uma equipe de 20 pessoas para tentar resgatar o menino. Então, após o fracasso da tentativa do final de resgate, né, o Moss foi decretado morto na manhã de 24 de março de 59 por um médico do exército, pois ele não tinha recuperado a consciência. Enfim, não dava nem para recuperar o corpo. O pai do pobre do Moss estava devastado. Ele passou 48 horas esperando na porta da caverna por alguma notícia sobre o destino do filho. E pediu aos socorristas que deixassem o corpo lá para descansar, que não fosse retirado, não. Então, a entrada do poço, no fim, foi selada com pedras e foi criada uma placazinha, né, para homenagear o garoto. Nesse que foi um dos casos de mortes em cavernas mais emblemáticos da história. Esse foi só o primeiro. O segundo caso do top 3 que eu considero é o da caverna Nutty Putty, em Utah, nos Estados Unidos, da história do John Edward Jones. É esse, Sil, que tu achava? Não lembro o nome dele, não sei nem o lugar nem o nome. É um que morreu de cabeça para Esse baixo? mesmo, esse mesmo. Ah, Que boa. ele é o John Edward Jones, ele tinha 26 anos quando ele se aventurou dentro dessas cavernas em Utah com uns amigos, e dentro das cavernas ele se dividiu em dois grupos, né, acompanhado do irmão Josh. No entanto, quando ele entrou em uma área chamada Canal de Parto, ele ficou preso. É, com essa parte da caverna ainda não estava mapeada, o Jones tentou passar pela entrada errada. Ele acabou ficando preso lá por 24 horas, simplesmente preso. Ele não conseguia se mover mais nenhum centímetro. O erro dele foi simples, só que foi muito fatal. Pois pensar que ele conseguiria passar pelo canal do parto foi nesse ponto de que ele tinha entrado na curva errada, era impossível. Ele conseguiu se mover para frente, usando os quadris, os dedos e a barriga, mas logo ele percebeu que definitivamente ele estava preso. As coisas ficaram piorando porque a única opção era ir para frente, novamente. Eles têm até um nome para isso, pessoal de espeleologia, que é quando eles entram em um túnel que a única coisa que é possível fazer é ir para frente, não tem como voltar. Então ele exalava o ar dos pulmões para poder manobrar através do ponto em formato de L do canal, que tinha apenas 25 centímetros de largura e atingia a altura de 45 centímetros. Então, o problema é que a cada vez que o Jones respirava, o peito dele se expandia e ficava ainda mais preso no espaço apertado. E a respiração começava a ficar difícil porque ele não estava com espaço nem para isso. O Josh, que é o irmão dele, foi o primeiro a descobrir que ele estava preso na caverna e tentou, sem sucesso, puxar ele pelas panturrilhas para libertar o espaço. Ele não teve escolha a não ser deixar o irmão para trás, rastejar de volta até a superfície e pedir ajuda. O Jones, ele deslizou mais para baixo ainda e permaneceu mais preso ainda, com os braços presos sobre o peito. O xerife do condado em Utah, né, ele chegou com os socorristas à disposição para tentar libertar o Jones. Só que o socorrista informou: é muito estreito, muito estranho e é difícil levar os socorristas até lá. Acrescentando que o Jones estava localizado com certeza no pior lugar da caverna. Então, apesar de ferramentas elétricas, sistema de polia, as tentativas de resgate do Jones falharam e ele morreu tragicamente lá, de cabeça para baixo, onde o corpo está até hoje, mais de uma década depois da tragédia, tá? Assim, né, impossível de tirar. O local, inclusive, foi preenchido com concreto para que ninguém mais pudesse chegar lá perto. E assim foi a história dele, que inclusive virou um filme, que fica a recomendação. É, o filme se chama The Last Descent, foi lançado em 2016 e tá aí, mas não é um filme muito bonzinho, não, tá, gente? Só pra avisar. A história Poxa. é. E essa história ficou muito famosa, porque basicamente foi a morte mais recente, entre aspas, né? Que teve comoção mundial, foi em 2009, as pessoas ainda lembram muito dessa história. Agora, do top 3, o top 1 que eu considero é o incidente da caverna Sandy, nos Estados Unidos, também em 1925, que conta a história de um rapaz chamado Floyd Collins, que após fazer um acordo com fazendeiros para a exploração comercial de uma caverna, ele entrou nessa Sand Cave pela primeira vez com apenas uma lamparina e se deparou com o que é considerado o ouro das cavernas daquele período, que era um coliseu subterrâneo de 25 metros de altura e apenas 90 metros da entrada. Só que para chegar nesse coliseu interno, ele precisou passar por um canal muito estreito. Mas beleza, ele encontrou esse ouro. A imagem, então, ele definitivamente achou que garantia o sucesso dele do empreendimento. Só que a lamparina, porque era lamparina naquela época, começou a piscar. Ou seja, ela ia falhar e deixar ele completamente no escuro em breve. Então ele se apressou para a saída. Só que, como num filme, a lamparina caiu e, quando ele tentou agarrar, fez desmoronar uma pedra de 12 quilos sobre as pernas dele, justamente no corredor mais estreito que levava ao Coliseu. Então, demorou 24 horas para que o Collins fosse descoberto preso na caverna pelo filho dos fazendeiros. E a notícia se espalhou pela cidade como uma pólvora. Nas primeiras 24 horas, reuniu uma multidão de 1.000 pessoas, entre curiosos pelo resgate e benfeitores dispostos a ajudar o homem. Então, à medida que os dias foram virando semanas, a tentativa de resgate do Floyd Collins se tornou um espetáculo angustiante, porque alcançou o público fora do Kentucky. A história virou nacional e o povo estava indo para ver o diacho do resgate. Era o que o explorador ele mais queria, porque ele realmente queria fazer com que a caverna se tornasse comercial, mas não daquele jeito, né? Então foi engenheiro, geólogo, espeleólogo, mineiro, todo mundo conseguiu se esforçou para tentar conseguir alcançar ele, mas quando conseguiram, falharam miseravelmente e ele faleceu, porque ele ficou lá 14 dias. Então, ele ficou 14 dias preso no corredor da caverna, com as pernas esmagadas por uma pedra. Para vocês terem uma ideia, um jornalista conseguiu entrar dentro da caverna, encontrou ele, conversou com ele, criou uma série de artigos e ganhou Pulitzer com essa história. Acredita-se que 50 mil pessoas estiveram presentes nos 14 dias para poder acompanhar o resgate. Teve, inclusive, venda de comida, bebida, até souvenir. Então, essa ficou. E, inclusive, a caverna. Depois eles conseguiram fazer uns poços para retirar o corpo do Collins. E a caverna foi aberta por muito tempo para visitação real. Virou um ponto turístico como ele desejava, mas que infelizmente ele não conseguiu chegar perto de Desfrutar. desfrutar. E é isso, gente. Esse era meu easter eggzinho. Tem muita história de caverna. Você fica abismado. E eu digo que as mais angustiantes são as cavernas aquáticas, porque essas histórias, assim, meu irmão, é aterrorizante. É aterrorizante. Teve, inclusive, uma história de um cara que é o momento do La Cueva lá, que ele encontra a parte oceânica, a ligação oceânica com a caverna. Essa história desse cara, ele passou 3 semanas no buraco com a conexão com o oceano. 3 semanas. Houve erros no resgate. Essa história é perturbadora. Houve erros no resgate, chegaram muito perto de encontrar ele, mas foram para a direção errada depois. Ele estava sem lanterna, ele só conseguia beber água. Então ele sobreviveu 3 semanas porque ele estava bebendo água. Mas quando ele foi encontrado, o corpo dele estava completamente magro, desnutrido. Ele escreveu uma mensagem na parede, no escuro. Que foi Eu Te Amo, o nome da mulher dele. Só isso. Foda. Tem umas histórias doidas, tá? Então, Ai, é é horrível horrível. mesmo. Gente, não se É bem metam em agoniante. cavernas. Não façam o máximo possível para não chegar perto disso, tá bom? Beleza, é a dica do tio Samuel de hoje. É, sim. Senão eu E vou não vai ler a na história de floresta vocês. também, porque não vai na floresta, não tem necessidade. A única pessoa que tem coragem para isso aqui é a Sil, gente. É verdade. É, mas não na orelhada também, né, gente? Vamos lá. É Depois isso, desses avisos muito bem. alegres, então, né? É. Aí eu te disse que era um programa Sempre bom pessimista, né? deixar. Ai, muito bom. Eu nem vou chamar menções honrosas nem nada Já tem assim. as três aí, né? Tipo, as três histórias. As três menções honrosas da vida real. Pronto. É isso. Mas é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação. Ouvintes, como sempre, né? Deixem suas opiniões e suas indicações pra gente também. E acho que é isso. Ah, e lembrem-se, né? Quem puder e quiser apoiar o Boca do Inferno, o Falando no Diabo, o Rainhas do Grito, a gente tem o nosso apoia.se/Boca do Inferno. Deem uma olhada nas recompensas. Tem recompensas muito boas, inclusive para vocês ajudarem a gente a escolher temas para os nossos podcasts. Então, deem uma olhadinha e, se puderem apoiar, a gente agradece muitíssimo. E é isso. Muito obrigada, gente, e até a Tchau, próxima. tchau. Valeu, ajuda nós. Tchau, tchau.